Aqui, peraí. Eu tô colocando ao vivo aqui, é só pra ficar registrado que o Dante tá gravando em viva voz dentro do Uber, né, Dante? Viva voz não, mas tá dentro do Uber. Pede pro Uber dar um oi. Não. Fala com, pergunta o cara do Uber aí se ele gosta de Homem-Aranha. Não. Não sou maluco não, gente. Posso fazer essas coisas não. Pô, vai que ele gosta. Vai que ele tem algumas revistas no porta-malas. Vai que tá no Vai que ele grupo, né, do Facebook. é. Então. É o táxi do Gugu invertido que o Dede tá fazendo. Voluntário, né? Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can. Estamos começando mais um Tweepcast e estamos aqui com aquele que briga muito no Twitter, Breno Dallas. Opa, tudo bem? E aqui do meu lado, estamos do meu lado, né? Teoricamente, aqui estamos com aquele que é diferente de muitas histórias do Dan Slott que não prestam, porque ele é o presto. Caramba. Cara, a minha piada, todo mundo já sabe que é óbvio, estamos aqui com o superior polvo-aranha. Boa tarde, boa noite, bom dia. Estamos aqui com aquele que passou os últimos 13 anos trancado num bunker, o Dante. Ok. Bom, estamos aqui reunidos mais uma vez, graças aos esforços desse rapaz mineiro que tem a vida mal escrita, mais mal escrita que um roteiro do Dan Slott, o Eric. Muito bem. Falou aí nosso correspondente que tá onde agora, Dante? Qual avenida? Tô na Marginal agora. Caramba, combina com a Homem-Aranha pra caramba, tá no Marginal. Olha ali. Olha ali, dá tudo certo. Eu já vou até comentar aqui de uma vez que o áudio do Dante aqui nesse início pode estar um pouco diferente, porque ele está em locomoção, né? O cara tá gastando seu 3G para participar do programa ao lado de o... Como é que é o nome do cara do Uber aí, Dante? Não vou falar. Mas... Ao menos passa a placa do carro. É, passa a placa, por favor. Ah, claro. A marca do carro, a placa. O cara do Uber nem me acha estranho. Você coloca a mão na boca assim e fala assim, é um Palio, placa e tal, entendeu? Ele não vai achar estranho. Claro, não. Vai parecer normal, né? Mas não estamos aqui hoje para falar de Uber, né? Estamos aqui para falar de algo um pouco pior. Depende, né, do gosto de cada um, que é a obra do Dan Slott aí à frente do Homem-Aranha, né? O Dan Slott há um ano mais ou menos da gravação desse programa. Ele lançou sua última edição do Homem-Aranha, nem isso, né? Eu acho que é menos de um ano, lá nos Estados Unidos. E... Tô com ela aqui. Julho de 2018. Julho. Então esse programa tá saindo em março de 19, finalzinho de março. Então quase um ano, né? 9 meses aí. Ah, agosto. 8 meses. Ah, 801 de agosto. Então, menos ainda. Tá bem perto. acho que a Panini viu que a fase dele tinha acabado e deu uma acelerada na cronologia aqui no Brasil, né? Não, a Panini pode tá acelerando ser. Bastante coisa. Acelerando, inclusive, isso, o gráfico do nosso bolso. E isso que eu ia complementar falando justamente que nos Estados Unidos acabou em agosto, na Amazing 801, né? E agora na Espetácula 29, não lembro qual 29. Que é. Enfim. 29. Está finalizando no Brasil essa controversa fase, né, do Dan Slott. E a gente vai falar um pouquinho dela aí, né? Fazer um balanço, comentar as principais histórias, então. Vamos retrospectiva lá. 10 anos. Que Dan Slott, essa é a sua vida. A gente vai chamar, né? Como é que chama aquele programa que existia? Do Faustão. Arquivo confidencial. Eu ia comentar que tem alguns frequentadores do grupo lá do Facebook que tem, provavelmente são mais novos que o tempo que o Dan Slott tem de roteiro aí do Aranha. Segundo algumas pessoas, o ator atual do Homem-Aranha nos cinemas é mais novo que o Dan Slott aí dos roteiros, o tempo que o Dan Slott tem nos roteiros. Falam que Tom Holland tem 8 anos, né? Então, enfim. Então Então, o Dan Slott, ele assumiu as revistas do Homem-Aranha ali após o pacto e tal, mas antes disso, né, eu acho que a mais antiga é a de 2005, mais ou menos, ele já tinha escrito histórias do Homem-Aranha, né? Antes disso ainda, ele já tinha escrito outras histórias de outros personagens que o Homem-Aranha às vezes aparecia e tal, mas a primeira revista, assim, que eu sei que é do Dan Slott e que na época a galera até gostou, né, foi aquela que saiu na Marvel Apresenta 20 alguma coisa, que é o Homem-Aranha e Tocha Humana, né? Marvel Apresenta era uma revista que cada mês ela tinha uma história fechada ou que fosse dividida, né? Mas não era um mix, né? Era uma história fixa na revista. E ela teve aí essa minissérie do Homem-Aranha e Tocha Humana, né? Foi bem elogiada na época, inclusive. É, uma minissérie legal. Fazia tempo também que não tinha o encontro dos dois personagens, né? Foi uma lembrança dessa dupla. É uma história simples e divertida que pega um monte de referência da cronologia, né? É, a 21, tá? Só pra... Eu falei aqui pelas metades, né? Foi a Marvel Apresenta 21. Então, mas antes disso, ele já tinha feito algumas... Ele já tinha feito vários outros trabalhos... Vários não, né? Mas já tinha feito alguns outros trabalhos pra Marvel. E nos anos 2000 aí, na segunda metade dos anos 2000 aí, que ele... Da primeira década dos anos 2000, né? Que ele começou a ganhar mais força, né? E mais visibilidade dentro da Marvel, mas... O Dan Slott não foi um cara que, do nada, ele caiu de paraquedas na Marvel nos anos 2000. Vocês lembram de outros? Eu só falando rapidão, é que eu li a história dele na Marvel, ele começou meio que como estagiário lá. Aí o Tom DeFalco, ele viu que ele era um daqueles estagiários que ele ia escrever e incentivou ele a escrever algumas histórias no tempo livre dele. Ah, então o Tom DeFalco que é o culpado, então. É, basicamente. Ele era... Guardado as devidas proporções, o Dan Slott tem uma origem semelhante com a do Stan Lee, então, vamos dizer assim. Que era um faz-tudo na Time. Realmente, né? Vamos guardar aí muitas proporções. Deus, aí. Fica muita coisa. Não, exato, é. É bem diferente aí o desenvolvimento dos dois, mas eu falo assim, o ponto de partida, né, que é o cara ali que é o estagiário, que faz tudo e tem uma oportunidade e começa a escrever, foi parecido. Só que o Stan Lee usou isso pro bem, né? E o Dan Slott tá aí. Não, mas poxa, o Dan Slott tem um poder de criação de personagem aí bem elaborado, assim como o Stan Lee, muito grande, né? A gente vê aí, foi o Clash, veio foi ele que criou, né? Não, foi na época dele. É um personagem elaboradíssimo, né? A gente vê que realmente foi bem construído e tal. Uhum. O Magaren tá editando o programa desse momento e falando, porque ninguém falou, entendeu? Quando você falou Clash. É. Mas. Ele vai colocar na edição. realmente. Só fazer um elogio e crítica do Slott, eu acho que ele realmente sabe fazer uns personagens legais. O problema é que ele não sabe explorar os próprios personagens. Pode ser. O meu problema com o Dan Slott é ele dar spoilers sobre as histórias que ele tá muito afim de fazer, só que só vai fazer daqui a algumas edições. Às vezes vai spoiler falso também. Mas histórico dele, tem umas edições que eu li do personagem, que tipo aquela... lembra do desenho do Batman Adventures e o Liga da Justiça, o desenho animado? Ele escreveu algumas edições dos quadrinhos, que depois foi publicado até aqui pela Abril, nos anos de 2010. E ele tem umas histórias nessas revistas, que é legal, eu gosto. No fim, eu vou ser um dos que vai falar bem do Dan Slott, mas eu gosto. Cara, o Slott, ele manda bem com histórias simples e divertidas. O problema é que não tenta fazer elas tantas vezes. Ele é mais... me parece que o Dan Slott, ele sempre tem essa vontade de escrever grandes sagas, assim, sagas memoráveis e mudar muito o destino de personagens. Eu acho que em alguns momentos é importante que o personagem evolua e tenha mudanças no status quo, assim, né? Ele fez isso muito com o Peter, né? Tanto que ele pega a revista para escrever justamente depois do pacto, né? Então, que é um momento em que foi muito... que dividiu muitas opiniões, muita gente parou de ler nesse momento, muitas pessoas começaram também, né? Mas é muito criticado essa passagem, né? Eu acho que dentro do histórico dele tem muitas grandes sagas, assim, que elas são grandiosas, muito entre aspas, às vezes, né? E, na minha opinião, ele começa e desenvolve algumas desses arcos aí mais elaborados dele. Em alguns momentos ele fez isso bem, só que ele sempre ele encerra essas sagas de maneira que, pro meu gosto, não dá muito certo, assim, não gostei de... parece meio abrupto, até essa última saga, que é a última coisa que ele escreveu, que é a saga do Duende Vermelho, que ela termina com a revista 800, numa edição de 80 páginas, até a 799, para mim pareceu que tava super legal a saga, eu tava gostando, e daí na edição 800, que é para encerrar, me pareceu que foi super corrido mesmo com aquelas 80 páginas, tipo, e ele quer causar matando personagem e coisa e tal, eu achei acho meio desnecessário algumas coisas assim. Isso que você tá falando é a definição de praticamente qualquer arco que o Dan Slott escreveu pro Homem-Aranha, principalmente depois de... Por aí. Acho que começou tipo assim, de Ilha das Aranhas em diante, sabe? É sempre assim, é um arco que começa. No caso da Ilha das Aranhas foi um péssimo exemplo, porque é ruim desde o início, mas são clássicos exemplos de arco. Mas por que é péssimo exemplo do Dan Slott? Não entendi. É péssimo exemplo porque eu quero falar, que é começa a fazer uma história, a história fica um pouco interessante, mas ele escreve de um jeito meio truncado, e fazendo o que o Presto falou aí, dando uns spoilers e tal, mas começa a te envolver e de repente, em uma edição, acontece um monte de coisa e acaba. É sempre assim. É bem isso. A conspiração do última clone edição assim. Sempre. É, exato. Então, assim, mas só voltando pra gente não perder aqui um pouco. Antes, né, de trabalhar com Homem-Aranha, o Dan Slott esteve envolvido com algumas outras coisas na Marvel. E só pra ver se a gente passa pra frente ou não, tem alguma outra coisa que vocês querem comentar? Eu acho que o povo aí foi um dos que ele tava listando algumas coisas, né? Que vocês querem lembrar? A primeira coisa que o Slott ele escreveu com algum personagem do Aranha foi uma edição da Marvel Swimsuit, que é basicamente uma revista com todas as mulheres da Marvel de biquíni, e tem uma página com a Tia May de biquíni. Caramba! É o tipo de coisa que eu pode passar batido. Bela curiosidade. Aí tem uma história que ele escreveu, que é a origem do cara que o Homem-Aranha tá segurando na Amazing Fantasy 15 na capa. Deixa eu abrir um parênteses aí. Essa é... Aqui no Brasil, vocês lembram de uma minissérie em duas edições daquela Aranha, que é a Anya Coração, um negócio assim, que era Aranha Coração de Heroína. Aí eram duas edições e tal. Essas duas edições é porque na época eles relançaram o título Amazing Fantasy, né? Seria o volume 2 da Amazing Fantasy. E o primeiro arco da Amazing Fantasy era essa história que saiu aqui na Revista da Aranha. Mas essa revista Amazing Fantasy, ela continuou. Eu não sei se ela foi só até o número 15 ou não, mas o número 15 dela foi uma edição especial que teve um monte de pequenas histórias, de 8 páginas, 5 páginas e tal. E uma das histórias é justamente referenciando a Amazing Fantasy 15 original, que é aquela que o Homem-Aranha tá carregando um cara no braço, né, enquanto joga a teia. É a história daquela cena. Tipo, quem é aquele cara? O que ele tava fazendo? Como que ele caiu e o Homem-Aranha pegou ele? É uma história legal até. Tipo, 2 páginas, 3 páginas? 2 páginas só. É, nada demais, né? Mas é uma curiosidade interessante. Ah, ele teve também na fase da She-Hulk, aquela que saiu em formatinho aqui da... Sim, eu ia comentar ela, que a She-Hulk ajudou o Homem-Aranha a processar o Jameson. Que é uma fase legal. Cara, eu vou dizer uma coisa, eu conheci o Slott, sem saber, eu só descobri anos depois, nessa revista da Mulher Hulk, mas eu não gostava dessa revista. Sei lá, era tudo meio bizarro na parte que eu comecei a acompanhar, era aquela história lá dela indo processar o Thanos. São as histórias da Mulher Hulk, elas sempre são bizarras. É, só depois eu entendi o que ele tava querendo emular. Mas naquela época ainda era meio cabação, só tá começando. O que mais que a gente tem do Slott aí antes da... Cara, tem as edições lá da Vingadores Iniciativa, que eu até curtia, que tem uma edição que ele consegue resolver o problema da identidade secreta do Homem-Aranha pra guerra civil sem usar pacto. Nossa, sério? É. O que que ele faz? É que assim, essa iniciativa ele tem 3... Homem-Aranhas de Aços lá, trabalhando pra eles, uns clones de um outro cara. Aí o Homem-Aranha ajuda eles a recuperar uma maleta, tudo. Aí os caras, pra pra agradecer, eles, na frente das câmeras, eles falam que o Peter, ele, na verdade, ele era um dos membros do programa deles, de soldados imitando o Homem-Aranha, e que ele foi contratado pra fingir ser o Homem-Aranha naquela entrevista lá que revela a identidade secreta. E que era o traje lá que simulava os poderes de Homem-Aranha, tudo. E que nunca foi, o Peter nunca foi o Aranha, ele só tava lá imitando ele, tomando o lugar do Aranha. O pior é que pra quadrinhos resolve mesmo. Mas até o Jameson, ele fica na dúvida. É, então, o que acontece é que o editor não queria o lance da identidade secreta, ele queria que a Mary Jane não fosse mais esposa do Peter Parker. A ideia era acabar com o casamento, a identidade... A identidade é secundária. É, desculpa. Outra coisa que... É, mas acho que é uma motivação forte, né, isso aí também, né? É, porque a identidade dava pra resolver de outras formas, né, igual foi resolvida até, né, de certa forma. Uma outra que a gente não pode esquecer de falar é que ele escreveu uma daquelas... Quer dizer, o Venom, ele demorou até 2003 pra ganhar uma série mensal mesmo, né? Antes disso, ele vivia de minisséries. Quando acabava uma minissérie, começava outra. Acabava uma minissérie, começava outra. É basicamente isso a história de publicação do Venom anti-herói, né, dos anos 90. E uma dessas minisséries foi a Sinner Takes All, né, que saiu aqui da Homem-Aranha 173 até 175 da Abril. E ela era escrita pelo Dan Slott também. O Slott, ele escreveu uma história que vinha depois da história principal, que era focada lá naquele júri. Ah, porque tinha duas histórias na revista, né? A história principal e uma menorzinha, é isso? É isso aí. Ah, então ele escrevia a secundária, vamos dizer assim. É. Enfim. Era um dos livros dele na época. Então, é mais ou menos isso que eu ia falar, assim. O Dan Slott, ele escreveu várias coisas, mas nunca pegou, assim, um trabalho que ele era o cara principal mesmo e nome de peso e tal. Era sempre, tipo, algumas edições da Mulher Hulk, uma minissérie aqui, um complemento da minissérie do Venom, a Tia May de biquíni, enfim. Aí a gente tem, né, em 2007, mais ou menos ali, a gente tem a história que... A gente já fez um tweetcast da Guerra Civil, né? Que o Homem-Aranha revela a identidade e tal. E a gente nunca fez, eu acho, do pacto e tal, mas assim, né? Pra quem não conhece, a ideia é, depois da Guerra Civil, todo mundo sabe a identidade do Homem-Aranha. Por saber a identidade dele, os vilões começam a focar nele, na família dele, né, pra se vingar e tal. E numa dessas aí, a Tia May leva um tiro. E no final das contas, ela vai morrer. Ele já tentou a ajuda de médico, de Doutor Estranho, de tudo quanto é coisa, e não tem jeito, ela vai morrer mesmo. E aí o Mephisto aparece e oferece salvar a tia em troca do amor do Peter e da Mary Jane, alguma coisa assim, né? E aí eles aceitam como uma condição a mais, que é todo mundo esquecer a identidade dele. É basicamente isso. E aí a gente tem o pacto, que a história chama Um Dia a Mais, né? E após o pacto, a gente tem uma nova fase do Homem-Aranha, que é um reboot velado, né, vamos dizer assim, que é o Um Novo Dia, né, que é Brand New Day, que foi uma fase ali de cerca de 100 revistas, mais ou menos, em que, o que que eles fizeram? A ideia deles, né, não significa que isso era verdade. Estamos perdendo leitores porque o público não se identifica com o Homem-Aranha casado. Por algum motivo, eles achavam isso, não sei porquê. As histórias estão muito... Funcionou por 20 anos, mas agora não funciona mais. Pois é, exato. Por mais que 20, quase 25 anos, sei lá. Mas, enfim, eu conheci com 9 anos de idade o Homem-Aranha casado e gostei pra caramba das histórias, né? Então, enfim. Eles queriam separar o Peter de tudo quanto é jeito, tentaram separar na Saga do Clone, não conseguiram, tentaram depois da Saga do Clone, não conseguiram, e conseguiram com o pacto, né? Eles que eu falo os editores que achavam isso que eu falei, né? Então, assim, a ideia era, vamos voltar às histórias ali, às origens, história mais leve, com aquele clima ali dos anos 60, não sei o quê, esse que era o discurso, né? Então, eles cancelaram todas as revistas que o Homem-Aranha tinha, aquela Friendly Neighborhood, Marvel Knights, Spider-Man, cancelaram tudo, ficaram só com a Amazing, e transformaram a Amazing, eu acho que em quinzenal. Na verdade, em semanal. Em semanal, olha, pra você, 4, 5 revistas por mês. E pra dar conta disso, e durou cerca de 100 edições. Eu falei 100 edições parece muito tempo, mas sendo 4 revistas por mês, né, o tempo é reduzido. Dá cerca de 2 anos. São 2 anos. Exato. Então, assim, o que que eles fizeram? Eles juntaram uma equipe criativa, uma equipe de roteiristas, que eles chamavam de Webheads, que eram Dan Slott, Bob Gale, Mark, eu não sei pronunciar o nome de todo mundo, mas eu acho que é Guggenheim, Zeb Wells, Fred Van Lent, Mark Waid e Joe Kelly. É que esses três últimos eles entraram um pouco depois. Tem um tempinho aí. Ah, sim, é, não estavam desde o início. Eu lembro que eu voltei a ler a revista do Homem-Aranha pouco antes do pacto, e eu via depois do pacto lá escrito Cabeças de TI, o nome dessa galera. Aí no Twitter eu perguntei uma vez, eu acho que pro Rogério Saladino, que era editor, né, eu falei assim, o que que é isso? Eu não fazia ideia. Aí ele falou, ah, é porque depois da... nessa fase Um Novo Dia, existe sempre o cara que tá escrevendo a história, mas esse grupo de roteiristas trabalham juntos como se fosse fazendo brainstorm e tal, para fazer as histórias, e é escolhido um deles para escrever aquele arco, né? Então, durante cerca de 2 anos, aí, 100 edições, o Dan Slott fez parte desse grupo, né? E... foi nessa época que eu comprava Homem-Aranha, eu comprei até número 81, e a partir de 82 eu parei de comprar isso em outubro de 2008, quando veio o pacto. Foi quando, cara, eu abandonei o personagem. Cara, comigo foi o contrário. Eu acompanhava Homem-Aranha mais os Novos Vingadores, eu comecei a acompanhar ele na revista mesmo com o pacto. Aí funcionou, olha, então, pelo visto. Pois é, eu também tava, mas nessa época eu não tava comprando, mas tipo, quando chegou a 101, que tinha Quarteto Fantástico na capa, e daí eu pensei, e daí tipo, tava escrito uma nova fase e tal, mas era uma nova fase porque acho que tinha mudado o número de páginas e tinha diminuído o valor também. Daí eu comecei a comprar a partir daí, e daí a partir depois dessa 101 aí eu acabei lendo todas elas, assim, mas antes disso, meio pingado só. Fui voltar a comprar quando eu entrei no Aracnofan. Isso já lá gravar, em 2012, né? Pra gravar. E aí eu comprei algumas retroativas da número 100 pra frente. Mas entre a 100 e a 80, que foi em 2 anos, justamente essa fase dos Cabeças de Teia eu não cheguei nem a ver. Ela começou na Amazing 546, essa fase Um Novo Dia, né? E foi até as... Qual que é a primeira do slot? Foi 100 edições. A primeira do slot foi o primeiro arco mesmo. Ele começou lá com uma edição... Eu falo assim, desculpa, eu expliquei errado, né? A fase que ficou com essa... A fase conhecida como Um Novo Dia começou na 546 e terminou antes do slot assumir de vez, né? Eu tava tentando lembrar qual que é a primeira edição do slot, que é quando começa o Big Time. Eu acho que é 648 ou 649. Só na 649? Não, é que ele não escreve antes. Eu tô tentando achar aqui qual que é o... Quando ele tirou o roteiro principal, né? É que nesse meio tempo, eu lembro que a partir da 100 teve umas edições do Mark Waid, chegou a escrever, que eu achei umas histórias legais, né? Tinha uma pegada muito bonita. Da edição 546 da Amazing até a 647, mais ou menos, a gente tem... Ou 646, acho que é 646. A gente tem essa fase conhecida como Um Novo Dia, que a gente tinha todos esses roteiristas tendo ideias e cada um escrevendo um arco. E é uma fase um pouco estranha, né? Porque ora você tem uma história muito boa, ora você tem uma história fraca, ora você tem uma história mais ou menos, tal, justamente porque cada uma é escrita por uma pessoa diferente, né? Uma coisa bem... Cara, eu não lembro da Amazing já ter passado por isso, porque assim, as primeiras 100 edições foram Stan Lee, depois assume o... Esqueci o nome do cara. É o Jerry Cohen. Jerry Conway, é isso? Caramba! Assume o Jerry Conway, a gente tem o Roger Stern, a gente tem o Michelini, enfim, a gente tem roteiristas pegando e ficando pelo menos 3, 4 anos ali escrevendo o título principal, que é Amazing, né? E antes do pacto tinha sido o Straczynski, né? E nessa fase, Um Novo Dia, a gente tem 100 edições. Inclusive o pacto do Straczynski. Ah, inclusive o pacto, sim. E aí a gente teve essa fase de 100 revistas que eram vários escritores, né? Então foi uma coisa bem diferente, e é um dos motivos da fase ser meio uma montanha-russa, assim, né? Tem história boa, tem história diferente. Tem uma história que eu gosto pra caramba dessa fase, que é aquela do Electro, que é Power to the People. Essa é do Mark Waid. Essa é do Mark Waid. Exato. Cara, eu lembro quando eu li, eu tô assim, caramba, fazia tempos que eu não li uma história do Homem-Aranha que eu fico animado, assim, com a história, né? Mas, enfim, não é essa fase que a gente quer discutir, né? Não é sobre Um Novo Dia. Só estamos dando esse panorama geral aqui pra pra explicar, mas eu acho que vale a pena apontar alguns dos arcos que foram o Dan Slott que escreveram, né, nessa fase Um Novo Dia. Uhum. Que ele que criou, né, o Senhor Negativo, que é um dos vilões aí que até apareceu no jogo também, né, tal. Então, tem o arco do Senhor Negativo, tem aquela Novas Formas de Morrer, que saiu recentemente encadernado pela Salvat. É. Toda forma de morrer também, como chamavam na época, que eu lembro que era uma bagunça com o nome desse arco. Cada hora era uma coisa? É. A Boneca de Papel e o Screwball foram criações do Slott também, porque as duas eram chatas pra caramba. Foram. Por isso é que o Slott ainda insiste na Screwball até hoje. Nossa, mas era chato. Tem aquele outro personagem boneca... também, que é o Alpha, né? Nossa. Que ele é tipo o Alpha. Esse já é da época que ele assume mesmo como roteirista da Amazing, mas sim, né? A gente tá falando de criação de personagem, o Alpha é complicado. Cara, eu lembro da época, tinha uma entrevista do Slott falando que não, agora o Alpha ele será o sidekick do Homem-Aranha, será um dos personagens mais importantes da revista. Ele só fica com o arco e depois some. Ele acaba chato, virando um vilão, cara. Né? É, eu também não. Essa fase aí é próximo daquela saga do Ninguém Morre, eu acho, né? Na verdade, foi próximo do Superior. Foi três arcos antes. É, o Alpha, eu acho que ele teve uma minissérie que nem saiu no Brasil. Ele teve uma minissérie. É. Ah, não. Vamos lá incomodar a Panini lá. Vamos lá. Opa, a gente tinha caixa de comentário deles aí pra publicar essa minissérie da Alpha, que todo mundo quer ler isso aí, né? É, só pra quem não, talvez não tá ligando aqui o nome Screwball e Boneca de Papel as personagens, a Screwball é aquela, tipo, que é youtuber, né, que ela fica filmando as coisas que ela vai fazendo, e, não é isso? Ou eu tô confundindo as personagens? Ah, essa mesmo. Nossa, mas eu vou falar que eu reconheci que eu achava que era um cara. Eu acho que eu li talvez sem muita atenção ainda. Cara, acho que eu também li, porque assim, eu lembro que o primeiro diálogo dela, ela falando que o Homem-Aranha tira os olhos da bunda dela. Mas lógico que nada. Se fosse impediria. Um cara, ia ficar estranho. Não, pô, faz parte. E a Boneca de Papel, assim, todo mundo que já assistiu Chaves já viu o seu Barriga pulando em cima do seu Madruga e virando um boneco. Sim. De papel. Era aquilo. Ótima referência. Cara, não pode faltar o seu Madruga de papel agora no banner desse podcast. Na vitrine. Do banner. É, aquele arco que tem a morte da Marla, a esposa do Jameson, eu acho que foi o Dois Lotes que escreveu também, né? Que o Esmagaranha vem. Aí já começou o Big Time. Ele já tinha assumido. Já é, Deus. Ah, tá. Então eu adiantei aqui um pouco, né? Aquela do Corredor Polonês também. Que... Ele escreveu a do Mistério, que é uma história até que bem legal. Não me lembro dessa. É, o Mistério ele começa a criar robôs de membros falecidos da máfia, incluindo o Cabelo de Prata. Chama Corredor Polonês porque, se eu não estou enganado, são vários vilões que o Homem-Aranha tem que enfrentar na sequência, né? Como se fosse. Então, assim, não é isso? Cada batalha é meio que uma derrota pro Homem-Aranha pessoal para enfraquecer ele para aquela famosa ressurreição do Kraven. Exato. Ah, sim. É aí que volta o Kraven. Isso aí é um pouquinho antes daquele momento no tempo, né? Que é quando tem a resolução. Uma pseudo-resolução a respeito da separação do Peter e da Mary Jane, assim, né? Tipo, ele mostra, inclusive, né, o que o Mephisto teria feito, né? Mas não fica tão bem explicado, na minha opinião. O que acontece assim. Na nova realidade, basicamente. Em vez do Mephisto, foi o Doutor Estranho. Aquela história é complicado que, assim, a gente até gravou recentemente o Trip View Classic do casamento e eu citei ela, né? Porque, teoricamente, o que o Mephisto faz, de fato, é, no final, no início da edição do casamento, o Homem-Aranha enfrenta o Electro e os vilões lá e derrota, e a polícia prende, né? E ele vai pra casa. Um momento no tempo, o Mephisto tá em forma, tipo de um corvo, alguma coisa assim, e ele bomba. Vai e, tipo, abre a porta do camburão e um dos bandidos foge. Que faz o Homem-Aranha ir atrás desse bandido, ele desmaia e tal, e isso que desencadeia tudo pra que o casamento não aconteça. Essa parte... Eu até achei legal, porque assim, ela parece muito com aquelas revistas What If, né? Que você muda um detalhezinho e vai ter uma reação em cadeia. Sim. Porém, há um momento no tempo, ela tem que eu acho que não foi escrito pelo Dan Slott, mas a gente tá citando aqui. É do Michelini e o Quezada. É, então, ela tem um problema que, assim, o casamento nunca ocorreu, né? Só que o que eles transparecem na história é o casamento nunca ocorreu, mas eles viveram juntos e tudo que você sabe que aconteceu, aconteceu do mesmo jeito. É basicamente tipo, isso. Não teve aliança, mas teve união estável. Que é a mesma coisa. Tipo assim... É, então, no final das contas, o negócio de acabar com o casamento ficou muito mal explicado, assim, né? É, na prática, é como se não tivesse mudado nada. Então, isso é uma coisa que só não devia ter acontecido, né? Mas acho que não teve uma coisa boa, assim. A Tia May podia ter morrido, né? Enfim. Não, eles poderiam, já que a gente entrou na discussão disso, né? Daria pra ter feito uma história que, assim, qualquer coisa que eles escrevessem, o povo ia reclamar. Porque todo mundo queria que eles voltassem a ficar casados, e quem não queria que eles voltassem a ficar casados tava um pouco se lixando por uma explicação, né? Então, assim... É, justo. Eles poderiam... Os editores, né? Vídeos editores. Exato. Então, assim, eles poderiam ter pego uma história, investido um tempo maior, alguma coisa assim, pra, sei lá, pegar os principais pontos de acontecimentos que o casamento do Homem-Aranha fazia diferença... E, tipo, mostrar como que ele aconteceu de fato, sabe? Alguma coisa assim. Ah, interessante. Tipo, realmente, vamos... É, tipo isso, mas... Eu acho que daria pra fazer alguma coisa, mas, enfim. Só um comentário. Essa primeira fase, que, como eu disse no começo do... Ou em off, ou no começo do programa, eu tô acompanhando com o Guia dos Quadrinhos a partir das capas pra lembrar das histórias. E essa primeira fase, até a edição número 125, mais ou menos... que foi efetivamente quando eu comecei no Aracnofã, comecei a comprar, foi um momento, a partir de 125 brasileira, foi quando o Dan Slott estava começando a entrar como roteirista principal. Nas edições entre 80 e pouco, que foi um dia mais, até essa 125, que o Slott está fazendo só participação especial, as principais histórias, as mais interessantes e as de mais importância cronológica, não são do Slott. São do Mark Waid, são do Quezada, são de outras pessoas. O Slott, ele parece que ele tá preenchendo buracos com uma ou outra historinha, até que ele finalmente entra pra sabe-se lá quanto tempo ele vai ficar. Aqui, acho que ele não sabia que ele ia ficar tanto tempo. Às vezes ele já planejava ficar todo esse tempo desde o início, ele só tava esperando a oportunidade. Não, mas tu nota que ele entra já querendo causar, porque ele chega, ó... Se ele entra na 125, eu também tô olhando as capas aqui pra me localizar um pouquinho melhor. Se ele entra na 125, a gente já tem entre as primeiras coisas aqui, a gente já tem a saga ali, aquele arco do Ninguém Morre, que tem a morte da Marla Jameson, né? E basicamente... Durante todo o período aí do Slott no Aranha, ali como roteirista principal, ele tem esse lance de... Ele quase que abandona aquela máxima clássica do grandes poderes, grandes responsabilidades, para dizer que o que move o Homem-Aranha é o lance de ninguém morre se eu tô perto, né? Então, tipo, me parece que ele já entra já ditando mais ou menos como que é a forma dele... liderar isso, né? Uma vez que já tem o Ninguém Morre e na sequência já tem Ilha das Aranhas, né? Que Ilha das Aranhas, eu prefiro até fazer uma Garen e dizer Ilha das Aranhas? Que é isso? Nunca ouvi falar, nem sei o que é isso. Tá. Em relação a outra coisa marcante do Humberto Ramos, quando ele finalmente assume os roteiros, é quem assume os desenhos. É, então, nossa, calma. O Dan Slott... Você acabou de usar a justa contraparte dos desenhos, mas não é dele que a gente está falando. É falar que o Dan Slott... O Humberto Ramos acaba sendo o desenhista principal do Dan Slott. E isso tá bastante. Rolou uma identificação, né, gente? Rolou um clima. Na verdade, se eu não me engano, ou foi ele ou foi o Cassiano, eu não lembro. Um deles, o Slott, ele exigiu que ele queria no título lá, que ele tinha conhecido na iniciativa já. Assim, é que o Dan Slott, ele começa a escrever, parece que é interessante, a finalização é ruim, né? O Ramos, ele começa a fazer tipo o esboço do corpo, assim, pô, o desenho vai ficar bom, a hora que termina fica ruim. Eles se identificaram. Viu? Cara, só uma coisinha. Mas é que, só complementando aí, a 125 é efetivamente quando o... A 125 da Panini é efetivamente quando o Dan Slott assume mesmo. Que é a partir da edição Amazing 648, que é justamente nessa daí. Cara, não, e daí, que eu queria falar é que quando ele assume, ele parece que ele não entra pra escrever quadrinho. Ele parece que ele entra pra fazer bonequinho, porque cada arco dele, o Homem-Aranha tá numa roupa diferente. Isso é uma coisa que eu acho que ele manteve muito tempo. Assim, uhum. Acho que talvez mais pro final, agora que ele começou a desencanar um pouco, né? Teve lá aquele do Fins da... Não sei se era Confins da Terra, que o mundo é Confins da Terra. É, que o Homem-Aranha usou uma armadura. Isso. Horrível. Cada hora era uma, né? Teve aquele lá que era o uniforme preto com as faixas coloridas, que cada um era uma coisa diferente. Tem o do Tron, era... né? O uniforme do Tron. É, isso. E, ou seja, cada hora realmente, é como você fala, cada fase parecia que ele queria emplacar a roupa da fase, né? O uniforme da fase. Por algum motivo, o Dan Slott foi o cara que foi escolhido para assumir, de fato, aí, as serviços do Homem-Aranha, né? E aí a gente tem o fim da fase, um novo dia, e começa uma fase que eles chamam de Big Time, né? Que é justamente a fase que o Dan Slott começa a escrever, né? Aqui no Brasil ficou de bem com a vida, Big Time. E é justamente essa edição 125 para frente aí, que a gente já começou a comentar aqui mais ou menos, né? Mas é justamente o que vocês falaram, né? Você tem uma roupa stealth que ela bloqueia o som pra você não ser... Tinha um negócio assim, né? O inimigo, eu acho que era o Duende Macabro. Aí ele tinha um esquema que se o Duende Macabro risse, que por algum motivo o Duende Macabro ficou ruim, e o Phil Urich, né? Que não era mal nos anos 90, também, enfim. Tem uma história aí que explica, né? Ele... Mais ou menos. Só que a roupa... Explica, pode ser uma... O Duende Verde, ele fica mal instantaneamente. É uma coisa bizarra. Não, é porque, assim, ele mas nos anos 90, ele... Mas, assim, nos anos 90, ele teve a história que ele era, tipo, herói. E no início dos anos 2000, ele participou lá de uma equipe. E lá ele ficou mal, né? É mais ou menos e isso. E o touro do Duende começou a fazer efeito, ele começou a ficar meio louco. Mas, aí o que eu ia comentar... Mesmo. Eu ia comentar que a roupa, ela tem, tipo assim, uma proteção contra o som e tal. Só que é uma roupa de neon, que a cor do neon muda de acordo com o que ele ativa, né? Então, assim, ela meio que entrega pro inimigo o que, que ele tá fazendo, né? Se o inimigo associar que, sei lá, o verde é porque corta o som, ficou verde, ele sabe, né? Na verdade, eu acho que era assim, tinha duas funções que bloqueavam o som, só que uma deixava o Peter surdo, por algum motivo. Ele bloqueava o som, E logo depois dessa edição aí onde ele tem esse uniforme aí com essa a prova de som, algumas depois ele tem nessa Ninguém Morre, ele tem um uniforme que é a prova de balas também, né? Que... Ele tinha perdido o sentido da aranha no arco do Esmaga-Aranha. Essa cena, nessa Ninguém Morre, que tem aquela sequência que acaba. É que termina com a morte da Marla, foi legal essa parte aí do... Não ela morrer, né? Mas a... foi legal o jeito que essa parte da história foi contada, né? Que, tipo assim, o Homem-Aranha não conseguiu salvar, né? E meio que foi culpa do Jameson também. E aí ela, antes de morrer, fala pro Jameson não gastar a vida dele, tipo, perseguindo o Homem-Aranha e tal. Tem toda uma parte emocional. Ele ouviu, né? E ele não ouve, né? Era o arco que o Dan Slott tinha preparado. Depois ele pensou que ia sair do Aranha. Só que ele continuou. Pois é. Caraca, hein? Ele nunca mais soube terminar uma história. Foi logo em seguida do Ninguém Morre que ele criou o que apareceu o Agente Venom, né? Já a começou Venom, a enfiar mais coisa que não ia ser ele que ia terminar, né? Esse pois programa é, tá me recordando a memória. É culpa do... Eu comecei a ler... voltar a ler o Homem-Aranha por causa do Aracnofã. E foi na edição número 125 que eu comecei a gravar o Olha. Então, a culpa é de vocês, que eu gosto um pouco mais do Dan Slott, porque eu voltei a ler o Homem-Aranha com o Dan Slott. E o resto foi retroativo. Esse programa ele faz uma cronologia Dan Slott, mas é uma cronologia Presto Gáudio também, né? Então já faz um paralelo aí, né? O Ministério da Saúde adverte. Ouvir Aracnofã, o Trip View pode te fazer gostar do Dan Slott. É complicado. Cuidado, né? É difícil. Consuma com cuidado. Consuma com moderação. Pode aproveitar, deixa então, e já falar dessa próxima... Não sei se a gente precisa falar da participação do Aranha na Fundação Futuro, já que na mensal do Aranha mesmo, ela, é bem pouquinho, né, que aparece, assim, acho que uma, duas edições, né? É um arco que é mais pra preparar aqueles confins da Terra, porque o Octopus tá atrás de uma daquelas artefatos que ele ia usar depois nesse arco, contra os Vingadores. Uhum. E daí a gente vai ter agora o Ilha das Aranhas, né? Então, depois das Ilhas das Aranhas, a gente precisa comentar das Ilhas das Aranhas? Ah, cara, eu acho que vale comentar, porque foi aí que eu comecei a gravar os Tweep Views. Olha aí, então, inclusive... Tá na memória afetiva do Dante, isso aí. Afetiva, eu não sei se é a palavra, mas tá ali. Cara, inclusive, só um detalhe, há Homem-Aranha 133, que é o início da Ilha das Aranhas, foi quando começou o Tweep View que hoje é toda sexta, começou na 133 aí. Olha só. Então, cara, foi quase que no início da fase do Dan Slott. Cara, eu olha só vou fazer uma observação triste sobre essa Ilha das Aranhas. É uma suposição. Qualquer observação sobre a Ilha das Aranhas é triste. Qualquer observação é triste. Foi nesse arco que começou o Chacal, acompanhado dos clones dele, né? E foi explicado num arco depois que o Chacal, ele não usava clones dele próprio como assistente. Quem começou a fazer isso foi quando o Ben Reilly virou o Chacal. Ou seja, eu acho que nesse arco já, o Chacal lá já é o Ben Reilly. Ai, não. Sério? Nossa, gente, não pode ser. Ô, povo, tu vai me fazer... Bah, não, agora eu vou ter que reler Ilha das Aranhas, né? Que sofrimento, né? Saber isso aí, né? Cara, não, Ilha das Aranhas saiu na capa preta. Acho que saiu na capa preta. Não, gente, duas capas pretas, acho. Se isso virou oficial, foi um reboot, porque não é possível que nessa época já estavam pensando isso. Tava tudo planejado. Da Slot, ele pensou tudo desde o início. Da Slot. Ele já tinha dado spoiler aqui, 10 anos antes. A Ilha das Aranhas é a primeira história que mostra mais ou menos... Assim, a gente tá falando muito do Dan Slott, mas eu acredito que também tem muita influência editorial aí, né? Talvez se o cara soubesse escrever melhor, seria menos pior. Mas eu acho que começou a ter uma... Tipo assim, Homem-Aranha é um dos personagens mais importantes, não, mais conhecidos e tal. A gente tem que começar a dar histórias maiores pra ele. Eu não sei se isso é uma coisa que partiu só do Dan Slott ou se era da edição em geral... Porque a partir de Ilha das Aranhas, as histórias do Peter passam a ser, tipo, Nova York inteira ganhou poderes de aranha, sabe? Tipo, é uma coisa grande demais. É. Confins então... da Terra, o Homem-Aranha lidera os Vingadores pra acabar com o plano do Octopus de destruir o mundo, sabe? Uns negócios assim. Destruir o mundo. Confins da Terra, só eu vejo uma semelhança com aquela volta do Sexteto Sinistro do Michelini. Ah, eu também acho que não. Ah, mas a volta do Sexteto Sinistro tem um lance maior, assim, né? Com participação dos Vingadores, tipo, não, dos Vingadores numa escala menor também, né? E outros personagens e tal, mas. Ou Carnificina Total também, né? Que tem uma participação maior e que tá envolvendo uma onda de violência em Nova York, assim, talvez. Essa escala maior, assim, de tu envolver a cidade toda numa história só, sempre teve, assim, em momento, sim, um momento sim. Que outro, assim, né? O que eu quis dizer é que com o Dan Slott, com o Dan Slott passou a ser uma vez por arco isso, sabe? Tipo, não é mais, tipo, antes era esporádico, né? Ok, uhum. Tipo, não. Faz sentido. Força tá. Demais, né? Toda semana. Do arco grandioso e os que não são grandiosos são a preparação para esse próximo arco grandioso que vai ter. Verdade. São edições de histórias que não levam do nada a lugar nenhum, com enxertos de spoilers, né, do próximo arco. Do próximo arco que não vai ser bem finalizado. E daí a gente tem um negócio... Terra, que... só, logo depois do Conflito da Terra tem essa Guerra dos Duendes e... Uma outra coisa interessante do Slott é que ele usa como pano de fundo essa Guerra dos Duendes desde o início, agora relembrando as histórias, porque os duendes que vão virar até reis do Peter, isso aí vai se desenvolver pelos próximos 5, 6 anos que o Slott vai estar à frente do personagem. A história do filme Yurik só vai se resolver na última edição, na edição do Peter, que teve a finalização do personagem. Na verdade foi um pouco antes, o Norman deu uma finalização, né? É que ele volta. Uhum. Ele volta depois? Ele volta no 800, 799, por aí. Nossa. Só um comentário que... Só de leve, mas é meio que fechando, sabe quando ele tá fechando as pontas soltas, abertas desde o início. Mas o que eu queria falar é que é um plot interessante que ele vai trabalhando de fundo, um subplot que ele vai trabalhando aos poucos. Só um comentário que, assim, o último arco aí que saiu pela Panini nesse título, antes de falar dele, quando a gente tava falando lá do Corredor Polonês e tal... Perto dele, ou meio que junto, teve aquele Origem das Espécies, né? Que era, tipo, novas versões de vilões do Homem-Aranha, né? Era uma coisa mais ou menos assim. Não, era apareceu todos os vilões do Homem-Aranha se unindo. Sim, e aí você tinha um abutre novo que atirava ácido pela boca. Ah. Uma escorpiã, sei lá, não sei como é que fala escorpião fêmea. Escorpião. uma escorpiã mesmo. Já tinha outra escorpião fêmea antes e agora ele teve outra ainda. Mas isso aí é um dos personagens, que eles deram uma, ao invés de fazer um outro personagem, eles só reformularam um personagem lá na Amazing 600, né? Foi o Octopus, né? Eles falaram assim, ó, o cara ficou apanhando não sei quanto tempo do Homem-Aranha e agora ele tá morrendo, né? Mas então assim, Amazing 700. É, são do casamento da Tia May lá com o pai do Jameson. Foi escrito pelo Lino Lost. Isso daí. Isso é antes do Dan Slott assumir de fato, entendeu? Isso é lá na época que todos os vilões estão sendo reformulados, o Dan Slott reformulou o Octopus, né? Ele deu uma nova cara, na 600. Aí ele assume a revista na 648, né? Ou seja, quase 50 edições depois, e aí ele começa a usar o Octopus de novo, que foi o que ele fez lá atrás, né? Então ele tem Confins da Terra, ele bota o Octopus de novo ali, falando que... Né, tipo, querendo destruir tudo, a menos que desse as coisas que ele precisava e tal. Tem uma história do Homem de Ferro, na revista do Homem de Ferro, que o Octopus aparece e tenta chantagear o Tony Stark e tal, que não saiu na Homem-Aranha, claro, né, saiu no Homem de Ferro. Então, assim, esse Octopus novo começa a aparecer, e quando o Dan Slott assume a revista de vez, ele faz o Confins da Terra, e logo na sequência, né, ele já, depois do Alpha ali, dessa Guerra dos Duendes, ele já faz o Octopus fazer o grande plano dele lá, que é trocar de corpo com o Homem-Aranha pra continuar vivendo, né? Sim, e assim, ele tinha planejado isso desde a 600. É, então, aquele momento do Alpha foi só ele disfarçando, né? Ele jogou no Confins da Terra, e aí pra dar, né, mostrar como que o Otto tava já morrendo efetivamente, todo zoado, né? Todo decrépito, ainda mais com os desenhos do Humberto Ramos, né? Parecendo a pior, né? E tava morrendo mesmo. E aí ele, né, deu uma disfarçada e falou: vou escrever umas outras coisas aqui, e de repente, pá, já começa a enfiar o início do Homem-Aranha Superior. E assim, o Homem-Aranha Superior eu acho que é uma coisa que dá pra gente só comentar o que é, mas bem por alto, porque a gente tem dois tripcasts comentando a fase inteira, né? Então, assim. Acho que não compensa a gente entrar nos detalhes dela, não, porque a gente, quando tava no meio da fase, a gente gravou um tripcast, e quando terminou, a gente gravou o tripcast do resto, né? Então, graças a Deus. Mas em resumo, a fase do Homem-Aranha Superior foi o Peter, entre aspas, indo pro corpo do Octopus que tava morrendo, né? E a mente do Octopus indo pro corpo do Peter. O corpo do Octopus morre. Teoricamente o Peter morreu, só que o processo aí deu uma zoada que faz o Octopus no corpo do Peter ter um pouco do senso de responsabilidade e ele vira um tipo de anti-herói, né? Que é o Homem-Aranha. O que acontece é que meio que ele vive durante um breve momento, um breve aparente, pra ele pode ter muito mais, ele ter vivido a vida do Peter em parte. Em teoria, com essa troca, com ele adquirindo toda a memória, ele meio que dá a entender que ele vivencia tudo que o Peter viveu. E isso, né, em teoria, faz com que ele adquira parte do senso de responsabilidade que a gente acredita que o... A zoada que dá, assim, é porque o Peter tenta voltar pro corpo, né? E no tentar, ele ataca o Octopus lá com um robôzinho reprogramado e isso dá um curto na cabeça do Octopus lá, né? Tipo isso que você falou, mas foi induzido de forma eletrônica, vou dizer assim, né? É que o Octopus, ele tava meio que preparado para aquilo, ele colocou uma proteção de metal atrás da máscara para não conseguir trocar de corpo, e tudo que o Peter consegue fazer o Octopus reviver todas as memórias dele. Exato. Então assim, né? E aí a gente tem uma fase que, particularmente, eu não acho tão ruim igual muitas pessoas aí. Eu gostei, achei que foi longa desnecessariamente, mas eu achei legal a ideia de mostrar. Pra mim é tipo um what if, sabe? Tipo assim, o que aconteceria se o Octopus fosse um super-herói, sabe? Pra mim a história é mais nesse sentido. Se parar pra analisar que trocou de corpo, não sei o que e tal, fica um trem meio zoado mesmo. Mas eu lembro que fazia tempos, talvez pela qualidade das histórias das outras revistas do Dan Slott mesmo, fazia tempos que eu não lia uma história que eu ficava tipo assim, caramba, o que, que vai acontecer agora? Sabe? É, fiquei intrigado, eu também achei intrigante. Eu acho que esse é o principal mérito do superior lá, porque assim, você terminava a edição, não era tipo assim, ah, derrotou o inimigo e acabou. Era tipo assim, caramba, o que, que vai acontecer? Você não sabia, não tinha ideia. Isso que eu achava legal. E que eu acho uma boa fase. Cara, o meu problema com ela é porque assim, pra você aceitar ela, você tem que relevar muita coisa, né? Especialmente cronologia. Tipo, que alguns personagens não vão suportar que o Peter parece ter endoidado, tá chamando a Mary Jane de mulher só. Cara, é por isso que eu tô falando, né? Tem que ver. Mentecaptos, né? É. Pra mim faz sentido, mas assim, como se fosse um universo alternativo, sabe? Porque realmente, encaixar na cronologia é todo zoado, né? E a gente não comentou, mas nessa fase... Depois que eu já tive que aceitar o impacto, tudo pra mim é válido. Jamais foi um grande marco que pra mim cagou na história do Homem-Aranha no sentido cronológico, mas no sentido editorial. Eu acho que cagou com a evolução do personagem. E o superior foi um momento de uma evolução de personagem, uma transformação de um personagem que era um bosta logo depois do impacto. E a gente tem também uma mudança de uniforme, né? Que eu acho bonito o uniforme do superior, acho. Qual deles? Desses... Tem dois. Ah, o segundo, né? Que o primeiro é só o uniforme normal com o olho diferente, né? Um detalhe diferente no olho, né? E também nessa fase tem dois fatos que são importantes, que o primeiro é o levantamento das indústrias Parker, né, que daí no caso ela vai continuar principalmente numa fase logo depois daqui, e o também o doutorado do Peter, né, e também o retorno do Homem-Aranha 2099, que vem parar no tempo presente, né. E que isso acarreta numa coisa muito negativa, que é aquela parceria do Peter David com o Will Sliney para fazer a revista mensal do Aranha 2099, né? Que eu não recomendo. Mas tem a Ana Maria Barbosa. Eu acho ela uma boa personagem. A Ana Maria, ela é uma personagem legal, ela acaba virando namorada do Peter nessa época, né? E Peter Octopus, né? Isso, Peter Octopus, né, o Povo Aranha, né, eu acho interessante porque eles têm uma química legal, assim, quase que semelhante, porque ela sabe a identidade secreta do Peter, então, mesmo depois que o Octopus não tá mais no corpo do Peter ali, eles têm ainda uma relação, assim, uma empatia, assim, uma amizade. Depois, porque acredito que nas histórias atuais ali com o novo roteirista, que é o Nick Spencer, né? E acho que ele abandonou, não sei, não tô acompanhando, então não sei se ele ainda, se a Ana Maria ainda tá como uma personagem recorrente. Na verdade, a Ana Maria, ela se mudou pra nova revista do Homem-Aranha Superior. Tem uma nova revista do Homem-Aranha Superior. No... Essa é atual, ela tá... Começou a sair mês passado, eu acho. Só um comentário que a gente não fez, né? Que vocês falaram aí mais ou menos, mas assim, essa fase Big Time, né? Era uma fase que as coisas começaram a dar mais certo pro Homem-Aranha. Na verdade, até um pouco antes dela, eu acho, ele já tinha entrado pros Laboratórios Horizonte, né? Que ele virou um cientista mesmo. Então... Começou com a entrada dele pro Laboratório Horizonte. Cara, mas então, a gente tem... Essa parte, só abrindo um parênteses, essa parte de colocar o Peter para trabalhar num laboratório diretamente com ciência, que é uma coisa que ele estudou e tá na origem dele, de ser um aluno muito aplicado, independente se ele tem ou não poderes, eu acho interessante, porque é uma evolução no status quo do Peter Parker, né? Não do Homem-Aranha. Então, esse destino que o Slott levou pro Peter de tornar ele diante de uma profissão de cientista... Eu acho positiva e acho... Eu não achei legal depois que ele volta a trabalhar com jornalismo, escrevendo artigos sobre ciência no Clarim Diário de novo. sabe, foi um retorno, assim, mas ele não é mais fotógrafo, agora ele escreve sobre ciência, né? Enfim. Tem um retrocesso da proposta, né, de uma transformação do personagem. É, mas isso aí também se embasa no leitor que não aceita, tem mudanças que façam que o personagem evolua, né? Porque a história dele é infinita, né? Não termina nunca. Então, são 50, 60 anos que vão seguindo de história, de cronologia, assim, né? Querendo ou não, eu achava interessante quando o Peter era professor, acho interessante que ele também tenha passado como um cientista, enfim. Mas é só um comentário sobre esse lance do status quo do Peter que poderia gerar até um tema para um cast, assim, né? Sim. Das profissões. E assim, a gente tem, eu acho que tá inclusive nas sugestões, e eu acho que tá com seu nome lá, hein? Olha, autopropaganda aí, auto. Tô autocorroborando comigo mesmo, mas eu dei uma ideia boa, né? Cara, eu fiquei até curioso agora aqui se realmente tá, mas acho que tá. Mas o. Então, a gente teve a fase superior lá do Homem-Aranha e tal, que termina, claro, né? Como todo mundo sabia que terminaria, que é o Peter voltando. E. Pelo menos pra mim, né, assim que acabou a fase superior, a Panini lançou a revista Espetacular Homem-Aranha, e entre o final da fase superior e o início de Aranha-Verso, né, Spider-Verse, tem um arco ali que eu achei terrível na época. Esse arco que todo mundo ama, com essa personagem que todo mundo aqui adora, né? Cara, era muito ruim, era a Gata Negra vira vilã, porque o Homem-Aranha Superior deu um tapa nela lá. Ah, vai, ele... Não, pera, calma. Na verdade, foi a primeira vez. Não, pera, calma. Um tapa também, aí você tá diminuindo. Ele, além de, acho que de ter quebrado uns dentes dela, ele fez ela perder tudo que ela tinha, inclusive a fortuna que ela tinha do pai, a identidade dela foi tudo pra casa do caralho. Então não é que... Agora eu, tem um... palavrão. Não que justifique essa mudança, ainda mais quando ela descobre que na verdade não era o Peter, era o Octopus. O Homem-Aranha Superior tem um ponto favorável aí. O Peter sabia que a mulher era ladra não sei quanto tempo, e porque namorava e não sei lá o que tal, nunca denunciou. Passava, né? Um pano, é. Ficava passando um pano. Assim, nas primeiras histórias, chegou, não. Chegou o Octopus falando, não, comigo não, neném, não é assim que funciona, é, não. Nas primeiras histórias, não, tipo. Acabou assim, nas primeiras histórias, ela, a primeira, ela ele descobre que, lá no início, na primeira aparição, ele descobre que ela, nas primeiras, né, que ela parece ter algum problema ali e tal, depois ela começa a falar, não vou roubar mais, eu vou te ajudar, não sei o que, então assim, beleza. Ela, agora, a partir ela do momento virar que... uma heroína. Pois é, mas assim, a partir do momento que, principalmente depois dos anos 2000, mas antes também aconteceu, mas principalmente depois dos anos 2000, é sempre o Homem-Aranha encontrando a Gata Negra, ela tá com alguma coisa que ela roubou ali e tal, e ele faz, tipo, dá aquele tapinha no ombro, sabe, tipo assim, ah, você não muda nunca, né, ai, e tal, e vai embora, sabe? Ô, Eric, não, cara, ela tá roubando. Ô, Eric, pra situar bem isso, começou justamente com o Great New Day, isso, dela voltar a ser ladra, que até antes disso ela tinha virado caçadora de recompensas, que ainda é um emprego legítimo. Ah, então é do pacto pra frente, então. É. Beleza, ok. Porque o Octopus não fez nada de errado, né? Ele prendeu uma ladra. Pois é. Só que, justo. Só que a mudança de personagem pra virar uma vilã, sabe? Tipo, chefe do crime, não faz sentido não, cara. Cara, o pior é que isso aconteceu meio que por culpa da distinta concorrência, porque tá acontecendo a mesma coisa com a Mulher Gato na DC. Olha só, hein? Nossa, queria ter registrado que não foi o Presto que fez a primeira referência a DC do programa, hein? Muito bom. Eu já falei sobre a DC com o Dan Slott. Ah, é verdade, foi logo no começo, droga. O Breno tem que ficar atento aí, senão alguém fala de X-Men antes dele. Então, aí esse arco aí é basicamente isso que eu falei, tá bom, né? E aí a gente tem Aranha Verso. Não, aí a gente começa a nova fase que já, acho que aqui já pertence os reinícios da Marvel. É uma das ondas da nova Marvel. É um dos Marvel Nows que tiveram lá. É, o Homem-Aranha Superior, o Homem-Aranha Superior foi o Marvel-nal do Homem-Aranha, né? Que foi o novo Marvel. E agora é a fase novíssima Marvel. É o All New. Aqui no Brasil. All New Marvel-nal. All New ou All Different? Não, só All New, por enquanto. All New ou All Different é mais novo. Aí depois tem o All New ou All Different, depois volta a ter o novo Marvel-nal. Aí o Bico já me perdi. É, mas é. Marvel Tomorrow. Falar nem eles entendem esses nomes aí que eles resolveram dar. Por isso que eles repetiram, o Marvel-nal voltou. É que eles usavam... Podiam fazer, esse... O Presto, já que a gente interrompeu o Presto, eu vou continuar interrompendo. Eles podiam fazer o seguinte, na capa da revista, não tinha aquele negócio assim, bem-vindo à revolução, um R assim e tal. Aí depois, ou era re-evolução, tinha um Ezinho, tipo, como se tivesse pequenininho pra cima, sabe? Eles podiam ter ido acrescentando S, sabe, em cada fase, tipo, bem-vindo à revolução. É quase isso. Mas é, Aranha Verso aí, teve Marvel Now, e eles, não, então, esse era... O que eu queria falar é que aqui Marvel. No Brasil, ela teve uma modificação também, depois que terminou o Superior, foi o momento que a Panini resolveu trazer as edições em dois formatos, em papel jornal e em papel NWC. Então, o começo da fase... da elitização das revistas que elas começaram a culpa de ter revista hoje em LWC é dos fãs de Homem-Aranha, né? Porque essa foi a coleção teste. Pra ver se o povo comprava mais um ou outro. Eu comprei em papel jornal. Olha, eu vou dizer que eu não comprei em papel jornal porque as capas do papel LWC sempre eram mais bonitas do que do papel jornal. Então eu acabei escolhendo o livro pela capa. Se eu fosse a editora, até eu que sou bobo que faria isso, né? Essa porcaria. Não, se eu fosse editora... gastar um pouquinho mais e lucrar muito mais, é isso. Tipo assim, se eu fosse editora, o que eu ia colocar? Eu ia colocar uma capa do Humberto Ramos na LWC, que é aquele papel maior. Ou eu vou colocar um Alex Ross, que foi o que eles colocaram nas 5 primeiras edições. Eu acho que eu vou colocar Alex Ross. Não tem nem discussão. Tem Humberto Ramos aqui na minha. Mas é, cara, inclusive... é bem isso, né? É bem isso. É, edição número 2 é isso. É. O Alex Ross numa e o Humberto Ramos na outra. É bem na isso. 5 também. Na 5 também. Uhum. Bem, aí esse reinício, né, esse totalmente nova Marvel, o Peter Parker tá se readaptando ao universo da Marvel, as pessoas estão meio putas com ele não sabe. Começa com cueca de teia, inclusive. É. E é aqui que a gente começa, surge o Clash, melhores personagens do Slott. Cara, eu vou dizer que a minissérie que ele estreia, ela é legal ainda. A minissérie... É, não, sim. Desculpa. Só fazendo um comentário sobre isso aí, né? É, nessas primeiras edições, teve esse... Tipo um Untold Tales of Spider-Man, um Arquivos Secretos. Que foram 5 edições falando lá do início do Homem-Aranha como herói. E eles introduzem esse personagem que é o Clash, né? Então, Sultão do Som. O Sultão do Som. Esse é um personagem que foi praticamente um reboot, assim, a forma que ele foi encaixado. Reboot, assim, não afetava, em teoria, muito a história inicial do Homem-Aranha. Apesar de estar envolvido ali. Pra ver como ele é importante. Só que esse é um que eu acho que beleza, assim, legal, foi feito dessa forma, poderia não ter sido citado mais, né? Mas, eu achei que não seria, inclusive, quando eu li. Porém, tem outro personagem que na verdade mudaria muito o fato de estar ali na fase inicial do Aranha e não muda nada, né? Que a gente vai falar já. É, só comentar que essas primeiras edições aí, elas valem a pena por causa do Learning to Crawl, né? Que é o... Como é que ficou aqui no Brasil? Primeiros Passos. Que, inclusive, a Panini... mas eu acho que ficou como Primeiros Passos aqui. Aprendendo a Escalar seria meio que a tradução certa, né? Mas a Panini anunciou, provavelmente quando esse programa sair aí já deve estar vendendo, o encadernado justamente dessa parte do Learning to Crawl. E aí, na sequência, a gente tem Aranha Verso, né? Que também já fizemos um tripcast a respeito. Não. Então a gente Depois de Learning to Crawl, vem o Learning to Nado de Costas, não é? Learning to Back. Só um parênteses também, que nessa época, um pouquinho antes de Aranha Verso, tem e o surgimento da teia de seda, né? Eita! Que é justamente o personagem que, imagina, se fosse encaixada na cronologia inicial do Aranha, era pra ter mudado tudo, né? E eles fingem que não faz diferença nenhuma, né? Eu, na voz da Discordia, eu quero dizer que eu gosto bastante da teia de seda, o problema é quando ela é escrita pelo Ben Slott. Cara, eu não vou discordar de você, porque quando todas as vezes que ela apareceu nas revistas escritas pelo Dan Slott, eu fiquei assim, nossa, que personagem chato. Aí saiu a minissérie dela, né, a revista dela. Eu li a primeira e a segunda edição, eu gostei pra caramba. Então, assim... A revista da Teia de Seda é legal, o problema é engolir a história de origem dela, a relação da origem dela com o Peter... poderes que ela tem também, enfim, tudo isso. O lance do feromônio foi o que mais achei bom, sabe? Pra quem não sabe... Aquela desculpa pra fanservice. Só explicando aqui, né? Nesse meio tempo aí, teve aquela minissérie Pecado Original, pra cada personagem eles revelaram algo que ninguém sabia, né? No caso do Homem-Aranha foi que antes... pro Homem-Aranha, né, que... A aranha pica ele lá na mesa em Fantasy XV, ele olha pra aranha e fala, olha, essa aranha morreu, né? Eles fazem um reboot que, na verdade, ela picou ele, desceu e picou o calcanhar de uma menina que tava lá, né? E aí ela desenvolveu os mesmos poderes, e aí o Ezequiel, aquele cara lá das revistas do Straczynski lá, ele vê que ela desenvolveu os poderes, tranca ela no bunker até agora, né? Ela ficou lá trancada... 60 anos. Tempo todo. Ela ficou 60 anos trancada num bunker. E aí ela cresceu lá dentro, assistindo os vídeos do Homem-Aranha. Não faz sentido, cara. E aí, enfim, a origem da personagem é bem ruim. E igual eu falei, né? Assim, eu não li todas as revistas mensais dela sem ser do Dan Slott, mas eu li as primeiras que não eram do Dan Slott eram boas. Só que aquele personagem já tava queimado pra todo mundo, né? Por causa de Aranha Verso. Porque ela é chata pra caramba na Aranha Verso, cara. Ela atrapalha o plano de todo mundo. Ela interagindo com os personagens Aranha, ela fica muito esquisita, né? Assim, fora talvez o... Pois é, ela não vai com a cara da seda desde depois desse Aranha Verso por causa dessas coisas que ela fica fazendo. A Gwen Aranha inclusive... é uma personagem que eu gosto quando ela tá fora da revista dela. Porque dentro da revista dela eu acho ela insuportável. É o oposto da Gwen. É seda reverso. A teia de seda tem a polêmica aí do Brasil de chamar ela de teia de seda, né? Porque em inglês é silk, aqui poderia ser só seda, mas eles falaram que faz alusão a substâncias ilícitas. Okay. Não queriam fazer propaganda de shampoo. No início a gente falou bastante. Que tristeza. Assim, Spider-Verse, a gente fez Tweepcast também e tal. Vou tentar colocar no post aqui, se eu lembrar. Se eu não lembrar, me lembre aí nos comentários. Nossa, tal. Vai ser 30 colocar mil referências. O Tweepcast da fase Homem-Aranha Superior, né? Da Guerra Civil também que eu citei. E do Aranha-Verso, né? Se alguém quiser saber mais a respeito. Mas em resumo... Links de todos os Tweepviews que a gente falou sobre... Não. Aí eu faço o link da sessão Tweepview. Né? Mas a Aranha-Verso basicamente é o Morlun, que era um personagem que era ultra poderoso do passado. Na verdade, ele tem uma família que viaja entre as dimensões para absorver totens de aranhas, personagens que têm poderes de aranha. E aí eles começam a atacar todo mundo, e aí envolve todos os universos, e aparece a aranha pra caramba, e a guerra contra os Morlun, né? Olha só essas coisas que o Slott traz pra revista do Homem-Aranha, né? Ele podia, sei lá, ele podia tentar fazer que nem a J.K. Rowling lá, criar uma coisa meio Harry Potter, assim, né? Criar todo um universo particular, assim, mas ele não, ele bota isso nas revistas do Homem-Aranha e tal, né? Não, e você percebeu o que eu falei lá no início, né? Depois do pacto, a ideia era voltar ao básico, às histórias mais simples. A gente tá falando de viagens multidimensionais, né? Inclusive, os personagens nas revistas, eles são chamados de herdeiros, mas eu gosto de chamar de merdeiros. Eu acho que combina mais. Justo. Mas Oi? Não, só comentando também a respeito do Aranha Verso, essa saga, por mais que tenha pessoas que gostem ou não gostem, acho que a maior parte gosta, né? Mas ela, ela tem uma, ela cria uma mudança muito importante na mitologia do personagem, tanto que ela, hoje em dia, o Aranha-Verso, assim, se tratando de Homem-Aranha, é tão importante que gerou o filme, né, do Miles Morales ali, né, a animação. Então, e também agora tem, já gerou o Spider-Geddon, que não saiu aqui no Brasil ainda, então acho que é muito essa coisa de o Aranha-Verso virou meio que um padrão, assim, tanto que ele gerou personagens como a Spider-Gwen, que ela nem desse universo é, né, ela é de outro universo, mas ela, né, com toda a facilidade, ela consegue passar de uma dimensão para outra e assim por diante. E ela tem uma revista que já dura muito tempo. É uma das únicas personagens que mantém uma revista mensal, mesmo que eu não goste, há 5, 6 anos. Então é uma personagem importante. Eu acho que o grande lance do Aranha-Verso é o Dan Slott criar toda uma franquia de Homens-Aranha. Assim como a gente tem X-Men, a gente tem os Vingadores, o Homem-Aranha ganha um universo próprio onde pode ter várias revistas por embaixo dele. Então, dois comentários aí, né? Um é, o Aranha-Verso, ele não tem um roteiro primoroso, tal, tem furos de roteiro e tal, mas é um arco aí, divertido. Mas só para perguntar, qual história que a gente tá falando desse cast todo que não se encaixa? É. Não, é porque Aranha-Verso tem uns furos muito, muito suados, assim, porque em uma das histórias do Homem-Aranha lá, na época do Straczynski, mostra que o Morlun tem uma fraqueza contra a radiação. E aí, tipo, tem um Aranha-Hulk na história do Aranha-Verso lá no meio, sabe? Tipo, ele deveria ser praticamente imortal pros mortos. Não, e o Aranha-Hulk que eles sugam, né? Comem, sei lá o que eles... Exato, é. Então, assim, enfim, né? Mas, assim, o que eu ia falar é que, apesar desses furos e tal, é uma história que eu considero divertida pra você ver esse encontro de vários aranhas que existiam, né? Assim, eles criaram novos, claro, como a Gwen e tal. Mas assim, eles juntam vários personagens de várias épocas diferentes, até o Spider-Man tava no meio, né? É, com robô gigante e tal. Né, vários varistas. Então, assim, o Dan Slott, não, na minha opinião, não escreve bem, mas o trabalho de pesquisa de tipo, vamos colocar os aranhas aqui e as referências que eles fazem de vez em quando tal, é razoavelmente bem feito. E bem ou mal, a ideia do Aranha-Verso é boa, mas ele poderia, por exemplo, talvez enfiar bem menos aranha lá e conseguir trabalhar melhor os personagens, né? Construir uma história melhor, né? E eu falei que eram dois comentários, porque assim, tem uma coisa do Dan Slott que, vamos dizer assim, é um mérito grande, mas que acabou sendo um tiro que saiu pela culatra, que foi uma coisa que o Presto falou, né? Com o Aranha-Verso, ele conseguiu criar uma franquia que o Homem-Aranha tinha há alguns vários anos aí, uns 5 anos, um título mensal, tinha aumentado aquele Avenging Spider-Man e tal, mas um, dois títulos, né? E aí o Homem-Aranha começou a ter 12 revistas mensais, né? Esse mês nos Estados Unidos saiu 20... Saiu umas 23 edições. Ah, é porque tinha uns que eram quinzenais, né? Então eu falei mensais, na verdade deixa eu retratar, né? Ele tinha 12 títulos, né? Então assim, você tinha a Amazing com o Peter, você tinha a do Miles, você tinha a do 2099, você tinha a da Gwen, da Seda, você tinha aquela Spidey, você tinha a do Venom, e eu não vou lembrar todos de cabeça não, mas eu já lembrei. Guerreiros da Teia. Lembramos 8, mas eram 12. Enfim. As participações do Homem-Aranha em outros títulos, né? Sim, mas o que eu ia falar é... Jogadores, campeões... Você abriu... O que eu quero dizer assim, você abriu um leque que se tivessem 12 roteiristas bons e tal... 12 também eu acho que foi coisa pra caramba, né? Mas vamos supor que das 12 tivesse 6 roteiristas muito bons. Daria pra você ter, ao invés de uma revista, 6 revistas agora estabelecidas, sabe? Tipo... Mas acabou sendo uma coisa puramente comercial, sabe? Cria trocentas revistas aí e bota alguém pra escrever. E as histórias, a maioria, assim, ou é mediana ou é fraca, sabe? Não tem nada assim muito de destaque, né? Às vezes não é nem o roteiro ser ruim, tipo, eu acho que Silk dava pra se manter, e Mulher-Aranha principalmente. Ah, a Mulher-Aranha era uma delas. Você não tem uma propaganda boa, uma questão de marketing que realmente acredita nas revistas que estão sendo lançadas, e um público tosco mesmo, que também não tá aberto a novas as novas criações, só que é a mesma em si, de sempre. E eu acho que também pode ser pela... O problema pode ser a quantidade também, sabe? Tipo, de repente você bota 11 revistas a mais, 10 a mais. É, se fosse uma coisa que estivesse sendo introduzida aos poucos, sei lá, alguma coisa assim, sabe? Eu acho que talvez teria sido mais aceito. Eles acabou que aconteceu justamente uma coisa parecida que aconteceu com a Salvati, né? Ela lançou a coleção de capa preta, vendia bem, lançou de capa vermelha, vendia bem, ela começou aquela clássicos, aí como tava vendendo bem, ela começou a expandir, saiu do Homem-Aranha, então no final das contas você tinha que gastar R$500 por mês para ter todas. E aí chegou num ponto que o povo foi parando de comprar, né? Porque não dá. Eu acredito que tenha sido um dos motivos que a Salvati descontinuou suas coleções, né? Porque você começa a lançar coisa demais no mercado e acaba que você cria concorrência para você mesmo, sabe? Então, o público do Aranha, ele começou a ter que escolher qual revista do Aranha ele não ia pegar para poder pegar outra, né? Eu imagino. Então... Talvez com um trabalho de marketing você conseguiria novos públicos. E era necessário novos públicos para absorver todos esses títulos. Tem razão. Mas enfim, isso deveria ser um grande legado aí do Dan Slott, mas hoje a gente está na gravação do programa aqui, né, nessa data, a gente está com a Amazing. Na verdade, o Peter ganhou novas revistas, né? Ele está com a Friendly Neighborhood e com a Spectacular também. Na verdade, a Spectacular foi cancelada para abrir lugar para a Friendly Neighborhood. Ah, verdade, é isso aí. Então ele tá com Amazing e Friendly Neighborhood, né, que voltou pra esse volume 2 agora. O Venom tá com uma revista, o Spider-Man e Deadpool ainda tá, né? Vai ser cancelado agora na 50. A Gwen continua, agora ela virou Spider-Ghost? Ghost Spider. Enfim, eu acho que é isso, né, acabou... o Renew Your Vows era uma das 12 também. O Miles voltou até agora. Mas enfim, são poucas, diminuiu bastante. São poucas, é isso que eu queria dizer, assim. Teve muita, mas o que sobrou hoje não depende muito do que o Slott fez, né? Porque o Venom meio que já tinha, o Peter meio que já tinha, o Homem-Aranha e Deadpool não foi bem, a ideia do Slott é outra coisa. Então, assim, é só a Gwen, né, que ficou, vamos dizer assim. A Gwen, ela foi só um conceito que outro cara foi lá e fez, né? Exato, então, enfim. Deveria ter sido o legado aí de Spider-Verse, né? Ah, vocês falaram já. O Octopus voltando a ter revista. Agora tem o Octopus. Mas enfim. Não sei quanto tempo dura. Justamente isso. Você tem um retro... explode um monte de personagem. Que tem... Alguns têm conceitos legais. Outros nem foram trabalhados pra gente saber quem eles são. E aí isso tem... Porque tem o Big Ben, tem o Big Crush também. Volta tudo a ser o Homem-Aranha com várias edições, só voltado pra ele mesmo. Que já, isso já vem faz tempo, não é de agora. Já faz uns anos que teve essa regressão de título. Vocês falaram, é bem... Na verdade, você até consegue criar personagens interessantes quando você trabalha dessa maneira. Só que aí, por exemplo, você, em vez de falar, não, tá, eu vou trabalhar esse personagem aqui, ter contato com ele, eu ganhar um dinheiro, ter, né, o personagem vivo, vou aqui fazer uma minissérie de 6 edições, ou fazer uma minissérie de 12 edições, não. Os caras começam a criar uma história que aí é pra personagem que fala, não, enquanto estiver vendendo, eu vou ficar entuchando história nele. E aí começa a escrever coisa que já não faz mais pra lugar nenhum. E aí vai matar o personagem ali na frente, porque não tá vendendo revista, morrendo, né? Porque a história tá ruim. Lógico, se você tivesse parado antes, você podia volta e meia tá... revisitando os personagens em revistas paralelas, né, ou dando em principal, mas não, né, como os caras são zoiudos, fica fazendo isso, né. O 2099 acho que foi bem isso. Ele é um personagem que já era conhecido anteriormente, por causa do Aranha-Verso, trouxeram ele de volta, legal trazer, e quiseram ter uma história, uma revista mensal. Só que não necessariamente tinha, mesmo trazendo o Peter David de volta, não quer dizer que o cara tem história pra contar sobre aquele personagem. E foi levando com a barriga um personagem durante muitas edições até, só que elas não eram boas, e eu acho que isso acaba enterrando 2099. É verdade. Bom tempo. Total. Depois David ia fazer a mesma coisa com outro personagem que também surgiu em uma mega saga do Aranha. depois do Aranha-Verso, foi a época que eu dei uma parada de acompanhar. Então daqui pra frente eu tô um pouco por fora do que rolou. Então eu sou a orelha do programa, né? Qual que foi a sequência? Eu sei que a gente teve Guerras Secretas, né, na sequência. E quais são as principais histórias aí que vai entre Aranha-Verso e o fim, né, da fase? Ah, não, é que... irem puxando, porque eu não sei. Eu acho que mais que história é a condição do personagem. O Homem-Aranha, depois das Guerras Secretas, né, todo o universo Marvel passou 8 meses sem a gente saber o que aconteceu na reunião dos universos. E aí o Peter, ele virou o grande dono das indústrias Parker. Ele era o magnata meio Tony Stark, mas com um bom coração. E essa é a nova condição do personagem. Porque o Homem de Ferro no Tony Stark já não tinha coração fazia tempo, né? Ele tava correndo atrás. E essa nova condição que vai dar o tom das histórias. Que as pessoas gostam, ou não, na verdade, mas é o que vai dar o tom das novas histórias. Eu acho que vai marcar, vai ser mais pra frente, a Guerra Civil, e principalmente a conspiração do clone, embora tenha outras coisas pontuais. É, tem mais, tipo, aquele arco lá do Zodíaco, e tem aquela, assim, eles pegam o gancho lá da Guerra Secreta, que apresentou o Regente naquela minissérie lá do Renovando os Votos, e eles pegam esse personagem e trazem pro universo meio-meia. Aí tem aquele arco do Homem de Ferro e do Homem-Aranha se unir pra enfrentar esse cara, aí no meio eles têm uma briga disputa por causa do Miles. Bem bom. Cara, essa foi meio que assim, foi o Daymot meio que já perdendo o gás para o Homem-Aranha mesmo. Já não tava mais conseguindo manter o ritmo. O ritmo antes já não era bom, e já tava dando uma piorada nessa fase. Vocês me animam pra caramba ali essa fase. Não, é que assim, não, mas ó, eu vou dizer o seguinte. Ele tem histórias. Ele tem que fazer histórias quinzenais. Histórias de 20 páginas quinzenais. E tem também que agradar, que fazer uma mega história para edição número 800 ou 700, seja lá qual for. Aqueles números redondos que são bonitos. Então ele acaba... É uma coisa bem característica do Dan Slott, mas não sei se é meio que o pessoal da edição falando, ó, a gente tem que ter uma mega história aqui. E de lá para cá você tem que inventar e preencher buraco. E ele faz muito isso, ele preenche buracos para fazer uma mega história entre um ponto ou outro. Isso durante Sim. toda a fase dele. Aqui, acho que o grande marco é a conspiração do clone. E existe uma evolução do personagem que é interessante. Eu acho que o Homem-Aranha, ele não é o Homem de Ferro. Ele é o Peter Parker, o dinheiro, tentando ser o Homem-Aranha ainda. Eu acho que essa falta... Só vou colocar uma coisa que... O que marca bastante essa fase é que as aventuras não são só em Nova York, né? Então, é essa fase que nos Estados Unidos ela é chamada de Worldwide e aqui no Brasil ficou como a teia, agora é global, né? Então, o Homem-Aranha é global, assim, né? Tipo, ele tá com esse uniforme mais tecnológico, mas ele também, como as indústrias Parker têm sedes em vários locais estratégicos do mundo, porque eles são tipo um Google, assim, né? As histórias acabam se passando em vários lugares do mundo, e isso também dá um tom, assim, tipo, tem, por um lado, a gente tem o Peter não conseguindo trabalhar como CEO da empresa dele, né? Ele é um péssimo CEO, né? E péssimo mesmo, né? Ele tá sempre vazando pra ser o Homem-Aranha, né? Deixando todo mundo falando sozinho. Mas ao mesmo tempo a gente tem tipo a Tia May fazendo um trabalho comunitário, assim, em várias regiões do mundo, na fundação, nessa fundação Tio Ben, né? E que é uma coisa que a Tia May já fazia em histórias antigas, assim, também, né? Então, eles meio que pegaram também alguma coisa ali interessante, assim, Na fase do Slott mesmo, no começo do Breaking New Day, tinha ela trabalhando lá naquele projeto Festa. Que é quando aparece o Senhor Negativo, né? E basicamente acho que isso vai, ele vai sendo empurrado assim, sem grandes, eu acho que a história ela vai seguindo, por mais que tenha a fase do Zodíaco, depois a fase do Regente também, tipo, que enfim, são historietas assim, né, que culminam nessa conspiração do clone, que é justamente uma história que ela tem seus méritos, assim, ela tem a volta do Ben Healy, né. Tem algumas... como a forma que o Ben Healy voltou. Não, mas a forma como o Ben Healy voltou e que mudou completamente o personagem, né? Transformando. uma coisa completamente odiável para quem gostava do personagem dos anos 90, né? Mas eu achei bem construído e achei justificável, assim, tu dizer, ah, ele enlouqueceu, ele morreu 20 e poucas vezes, né? Então ele tá. Ele virou uma espécie de chacal mesmo, assim, né? Deixa eu interromper, que é justamente sobre isso. É, eu acho que dessa fase do Dan Slott aí, essa história, Conspiração do Clone, com o Ben Reilly voltando e tal, foi uma das que chamou mais atenção. Eu queria perguntar a você se algum pode dar uma resumida, mais ou menos, no que foi a história, sabe? Porque às vezes quem tá ouvindo, não, como eu, né? Quem tá ouvindo não leu. Então é interessante saber o macro aí do que aconteceu nessa história. É que é assim, o Ben Reilly, ele volta, o Chacal, ele cria uma empresa e que ele usa essa tecnologia dos clones para meio que criar órgãos sintéticos, ressuscitar as pessoas mortas. É, que ele chama de Nova Você, né? New You. É. Aí tem uma tragédia pessoal, veja aquele choque, a tia May fica viúva de novo. Aí tem toda essa questão. Aí o Peter, ele começa a considerar seriamente investir nessa Nova Você. Aí, sem tá saber, investindo... né? Sem saber que tava relacionado aí ao... O novo Chacal. O Dan Slott chega a trabalhar uma coisa de ética, que até que ponto a ciência pode ter controle sobre a vida das pessoas, sobre a vida e a morte. Existe uma certa discussão interessante nessa. É, até que chega um ponto que não pode ter clone, porque todos eles vão acabar virando carniça. É que os clones eles são baseados no DNA do carniça, basicamente. E aí isso vai disseminar uma mega infestação no planeta Terra inteiro. Isso é descoberto através de outra Terra, do multiverso, né? O Kane, ele tava viajando por outras terras e ele tá descobrindo essa semelhança. Que toda vez que as indústrias Park investiam com uma Nova Você, a Terra era tomada por carniças. Exato. E... basicamente, eles acabam fazendo uma chantagem emocional em muitos personagens coadjuvantes da história ali, né? Tipo, por exemplo, o Jameson, daí, tipo, a Nova Você apresenta a Marla de volta ali, né? Viva, né? O JJ sofre pra caramba. Cara, eles apresentam a Marla, eles apresentam de volta a Matt Frank, que é a sobrinha dele. Ele foi lá justamente porque ele queria que trouxesse o pai dele de volta. E ele começa a fazer uma propaganda sobre a... sobre essa empresa e tal, usa toda a empresa dele pra fazer propaganda da Nova Você, fica puto da vida com o Homem-Aranha e com o Peter, que não deixa o pai dele ser ressuscitado, o pai do JJ acaba morrendo, existe um racha bem grande do JJ com eles, e depois ele, no final da saga, quando tá todo revertério, o JJ tem mais uma quebra onde ele perde de novo as pessoas que ele já tinha perdido. Não só ele, por exemplo, o Rino, ele também perde a esposa dele de novo, né? De novo, é. O Lagarto tem a Jean The Wolf perde a família também, né? Dele. Também tem a Jean The Wolf. Cara, um monte de gente que volta só pra morrer de novo. O pior mesmo foi o Jameson, ele sofreu pra caralho nesse arco. Depois, inclusive, ele é demitido da televisão porque ele tava fazendo propaganda dessa Nova Você. Ele perde o emprego ainda. Vamos combinar que o Peter, apesar de ter um monte de gente que, né, que fez diferença na vida dele e marcou, tá aparecendo e morrendo novamente, né, Gwen, Capitão Stacy, isso pra ele já é uma quinta-feira fraca, né? Isso já aconteceu várias vezes, né? E agora, realmente, pra ver outros personagens, né, isso é bem... Foi um ponto. Você quer dizer que o Jameson vê o povo morrendo, o Peter bate com o cotovelo no braço do Jameson e fala assim, é a sua primeira vez? É tipo isso? primeira vez, né? Cara, tem uma parte que o Jameson, ele tá chorando lá no cadáver das que eles perdeu, ele fala pro Homem-Aranha, por favor, não fala pro Peter que ele estava certo. Ah, é. É, e alguns meses depois ele descobre a identidade, né? Imagina só. E nem releva isso, nem lembra disso, né? Caramba. Mas enfim, né? Essa saga aí da conspiração do clone, ela tem alguma... As questões que são levantadas são legais, assim, é. Assim, na minha memória afetiva, a saga do clone dos anos 90 é o principal, assim, é o que me fez ter o carinho que eu tenho pelo personagem, assim, então, né, foi muito importante ter lido isso, tipo, tanto que eu li quando saiu em inglês e quando saiu em português eu li de novo, assim, então, mas mesmo assim, é bem saga do Slott, ela começa bem, tem um bom desenvolvimento, mas daí começa a ficar, tipo, por exemplo, no final da saga, aparece o verdadeiro Miles Warren, né, o Chacal de verdade. Só que no mesmo momento em que ele aparece, ele já morre de novo, assim, e ele morre, tipo, na casa, ele morre com a Gwen lá. Eu não sei se ele morre, aparece ele gritando lá e pegando fogo. É, cara, mas é uma coisa, assim, desnecessária, assim, e nessa época também, nessa fase aí, nesses 4, 5 meses que teve a conspiração do clone, o Slott tava escrevendo a revista Clone Conspiracy, e quem tava escrevendo Amazing Spider-Man era o Christos Gage, acho que é, né? Daí, tipo, as histórias da Amazing, elas estavam meio que sendo secundárias, assim, né? Falando, uma delas contava a história mais da Gwen, outra contava mais a história do Kane, outra contava mais a história do Ben Reilly, todos essa focados dentro da conspiração. Foi na Amazing, essa ideia que foi o Chacal aparecendo e morrendo, né? Foi logo, já tinha terminado até a saga, né? Tava na última fase da conspiração do clone também, né? Pois é. Eu acho que a saga da conspiração do clone é que foi, na verdade, a despedida do Dan Slott. Foi que ele acabou, ele precisava. E a partir de então, o próximo ano que ele vai ficar à frente do personagem é amarrando ponta solta. Que é fechando o negócio dos duendes, acabando com a empresa do Peter, tendo essa saga Império Secreto que... Na verdade, pouco incomoda o Peter, embora ela tenha um impacto, isso aí já era uma coisa que ia acontecer. Mesmo se não tivesse a saga, o Dan Slott precisava entregar o personagem num status quo mais básico próximo. Não, mas tem coisas ainda, tem coisa ainda. Tem bastante arcos ainda, tem vários arcos. Cara, a volta do Norman Osborn. Acho que essa conspiração clone, ela foi o início do fim, porque a partir dela começou a surgir um monte de histórias que é justamente pra encerrar essa fase. Porque assim, termina o Clone Conspiracy com o Peter indo atrás do Norman, depois dele ir atrás do Norman já começa o Império Secreto, depois do Império Secreto tem a queda do Parker e assim por diante. Uhum. Mas é um ano de... uma amarração, sabe? O que eu entendo é que talvez o que tenha acontecido é ele ter resolvido trabalhar com personagens importantes que ele não tinha trabalhado antes, né? Acho que ele já tá, né, já planejando o fim de alguma maneira, talvez tenha sido trazer o Norman logo de volta, logo do clone, né? Uma personagem interessante que vale citar também foi a volta da Silver Sable, porque ela tinha ido embora no... Confins da Terra. O Slott tinha matado ela lá e nesse arco traz ela de volta. Então eu acho que realmente ele, com tudo isso que ele fez, ele, bem ou mal, apesar da gente, né, que ter várias críticas, créditos, assim, eu acho que as ideias brutas, as ideias que ele tem, em geral, são boas. Talvez ele realmente ter trabalhado algumas de uma maneira mais lapidada, né, melhor, assim, que talvez, em parte, não seja só culpa dele, como a gente já falou, da Então eu vou ser polêmico. O Dan Slott, ele é mais parecido ainda com o Stan Lee, que não faz se ele fizesse o que o Stan Lee faz, apenas um argumento de duas linhas, as histórias vão ser muito melhores, deixar pro desenhista fazer a história de verdade. Essa ideia faz. Depende, porque se fosse na época do Humberto Ramos, eu duvido que o Humberto Ramos escrevia bem. Ou talvez escrevesse, porque já que ele não desenhava bem, talvez, quem sabe, ele escrevesse. O Humberto Ramos, ele foi responsável por trazer o Chapolin Colorado pra Marvel. Pois é. Falamos recentemente, inclusive. Cara, tem um negócio aí que você falou, do você citou o Stan Lee, eu tô ignorando o que você falou, mas me lembrou outra coisa. Que o Dan Slott ficou mais tempo na Amazing do que o Stan Lee, que foi a revista que o Stan Lee mais escreveu. Que o Stan Lee escreveu mais de 100 edições da Amazing, né? Cento e pouquinhas lá. Até a 100, eu acho que foi ininterrupto, e depois escreveu mais um pouquinho. E o Dan Slott ficou, eu acho que mais de 180 edições só na Amazing. Só que assim, tinha umas edições que era outro roteirista, que ele pulava. De vez em quando tinha uns arcos que eram de outros caras, por exemplo, teve um arco do Mark Wade com a Gata Negra no meio. Teve um arco do Peter dando aula pros Vingadores. Mas terra, eu acho, né, que nessas ele fica acreditado como o argumento, eu acho, é do Dan Slott. Eu acho que fica, na verdade, nem fica como argumento, junto. Era outro roteirista mesmo pegando o título por um ou dois meses no máximo. Eu sei que revistas que o Dan Slott está acreditado como roteirista supera em número a quantidade que o Stan Lee está acreditado como roteirista. Agora, quanto mais, eu não sei. Mas vamos dizer que hoje em dia talvez o Bendis tenha ganho, né, por causa do Ultimate. Ah, não, o Bendis com o Ultimate Spider-Man com certeza ganhou. Mas no universo 66, primeiro em quantidade é o Dan Slott, depois Stan Lee. Mas mais alguma coisa pra gente comentar aí das histórias em si? Ou... Eu acho que tem que passar. Querem comentar mais do fechamento? Só passar rapidinho então pelas fases que citou a pauta. Realmente, como a gente falou, Império Secreto, na verdade, a gente teve pouco contato, né, e pouco influenciou, né, no Aranha, mesmo os Aranha, né? E eu acho que o que começou a estar mais próximo do fim, que foi a queda do Parker, que foi aí ele perdendo, né, as Parker. A gente tem aí o Octopus Superior, né, a volta do Octopus num corpo do clone. O Octopus Superior foi nesse Império Secreto mesmo. É verdade, ele já voltou aí, mas aí nesse momento, né, após o Império Secreto, é que ele, acho que ele foca mais aí na atenção aí ao Peter, e ele começa a acabar o que ele quer, porque quer acabar com as indústrias Parker, que foi ele que construiu, já que ele não vai ter, que não seja o Peter que tenha, né? E aí ele foca nisso e acaba conseguindo, né? Desmoralizar isso aí, tudo o Império Secreto Peter mesmo. Parker, muito Império Secreto. Eu lembrava do Fall of Parker. Então eu acho que pode ser que esse Fall of Parker é meio dentro secreto, ou logo na sequência. Mas acho que logo na sequência. Pega uma rebarbinha ali. E depois a gente tem... a Corporação Venom eu não cheguei a acompanhar. Não sei se vocês já leram isso. É mais história do Venom e do anti-Venom. Não é tão ruim. Depois piora. Eu vi o Venomizado. Isso define bem. Venomizados Agora que eu parei pra pensar, isso define bem a maioria dos arcos. Define bem a maioria dos arcos. Não é tão ruim, mas depois piora. Resume a fase da Slot. É isso. Resumiu bem. Aí, depois da Corporação Venom, começa o arco do Duende Vermelho. Tem meio que mais umas três histórias fechando pontas soltas, né? Inclusive uma ponta solta lá do Stravinsky, que era aquele negócio do Loki. E aí começa com tudo, o arco do Duende Vermelho. Que começa bem, né? É. Então, o Duende Vermelho em si, no final das contas, é o quê? É o Duende com o simbionte do Carnificina mesmo? O que que é? Isso. É, o Norman Osborn compra, né? Ele compra o simbionte. Mas não tinha uma parada que não dava pra tirar... Não dá pra tirar o simbionte do Kletos. Não tinha, né? Na verdade, na minissérie do Carnificina do Conway, termina com com eles conseguindo tirar o simbionte do Kletos e voltando contra ele. Ah, é tipo assim, não dá até dá. É isso, né? É. Basicamente. E aí, no processo, como a retirada do simbionte era diferente, aí ele para de ser fraco contra fogo, ou é só a capa que tem esses fogos saindo? Isso vem durante a fase a mensal do Topo Aranha Escarlate na cabeça do centro do Carnificina. Foi na mensal do Carnificina que tem uma coisa envolvendo magia. Ele usa lá aquele Darkhold, que é tipo o Necronômico da Marvel, pra aumentar os poderes dele, e ele acaba com o simbionte. Se é mágica, não precisa explicar, tá explicado, é mágica. Mas é isso. Se é magia, pode ser qualquer coisa. Bom, mas tem uma coisa engraçada nesse arco, que no arco do Duende Vermelho, eles atribuem essa imunidade ao soro do Duende, sem maiores explicações. É assim, tem soro do Duende, agora é imune a tudo. Aí depois, mais tarde, tem uma edição solo do Carnificina, que eles explicam que agora o simbionte ele ficou permanentemente imune a essas coisas mesmo. Então, pra mim era isso. O Norman, ele deu uma bigodagem, falou que era dele. Na verdade, não. No Venomizados também tem um grupo de alienígenas que tá tirando o Carnificina do Kletos. É, eles fundem o o Cletus lá com o alien deles e termina com o Cletus de novo no espaço. É, porque, vai, o que, que é o Venomizados? Venomizados é aquele grupo que apareceu em Venomverso, um grupo de carinhas que comem, que gostam de dominar outros universos. Os herdeiros dos simbiontes, basicamente. Os herdeiros dos simbiontes, isso. É o melhor resumo. Que beleza. Só que a gente sempre acha que não dá pra piorar as coisas. Sim. Vai longe, não, né? Teve o pacto. Tinha um Strazinski que a gente falou, não dá pra piorar. Aí teve o pacto. A gente falou, pô, não dá pra piorar. As histórias ficaram mais ou menos. Então, agora não dá pra piorar. Aí o Deslot assume. Aí fica aquelas histórias. Aí não dá pra piorar. Aí assim, apesar de eu ter gostado de Superior, muita gente odiou, né? Então pra essas pessoas piorou, né, do Superior. Ser fã do Aranha é igual ser o próprio Aranha. É, você dando aquela rasteira. Pois é, cara. Então, ok. E esse Duende Vermelho, ele termina também com uma... Ele termina com uma morte de mais um personagem aí, né? De maneira desnecessária, assim, também, né? É de uma maneira fraca, né? É, tipo, quer emocionar, mas não emociona ninguém. Eu não fiquei nem um pouco abatido. Eu fiquei puto da vida, porque eu gosto pra caramba dele. Eu acho ele muito mais importante do que qualquer outro que vestiu simbionte. Cara, o nome. Quem acompanha, cara, sabe de quem eu tô falando. Cara, eu fiquei meio cabreiro, porque assim, levando em conta o simbionte que ele tinha, não era pra ele ter morrido daquela forma. Então, mas ele tinha gasto, né? Parece que ele, não, durante toda assim, a saga, mesmo... ele foi esvaindo aquele simbionte. É, mas assim, quando tinha esse simbionte no Ed, só dele tocar no Venom, o Venom já tava caindo no chão. Então, sei lá, parece que eles enfraqueceram bastante esse outro simbionte. Mas ele é artificial. É. Quem que escreve o roteiro dessa aí? Ou... É o Slot. É o Slot. Ah, então. Tá explicado. Ignora o que aconteceu antes e molda pra atender a história que tá escrita. Esse é o maior problema do Slot como roteirista. Ele meio que ele não molda os personagens, tudo. Ele não molda a história, os personagens, as situações. Ele molda os personagens, as situações e a história que ele quer contar. Isso, ele molda ele mesmo. Ele parece ter conhecimento do negócio. Tipo assim, tem uns comentários, entrevistas que ele dá e tal, que foi numa entrevista dele que eu vi ele falando uma vez, que tipo assim, a frase original é: com grandes poderes também devem vir grandes responsabilidades. Não é com grandes poderes vem. Não é uma coisa automática, é uma coisa que precisa acontecer e tal. E realmente, na revista original, a frase é essa. Ele lembrou lá do cérebro vivo, não sei o quê e tal. Então, assim, aparentemente ele tem um conhecimento histórico do personagem, mas na hora de usar, ele modifica pra caber no que ele tá contando, sabe? Então, verdade, sei lá, é meio... É, porque ele é escritor, né? Ele é escritor que nem o Stanley era, né? Ele tem a liberdade de passar adiante aí, né? Enfim. É, mas eu acho com isso... 10 anos, né? Isso eu acho muito zoado em quadrinhos, sabe? Tipo, a função do editor... Do editor não, mas sei lá, de alguém deveria ser... não pode modificar coisas que aconteceram. Tipo assim, tem retcon que dá pra você fazer, mas... Sei lá, vamos supor... Vamos pegar o exemplo do Carnificina, não é bom aí, porque vocês explicaram que é magia. Mas, por exemplo, toda história, desde sempre, falou que ela era fraca contra fogo. Um escritor hoje não pode simplesmente falar que ele coloca ele no meio de uma explosão e nem cita nada, sabe? Tipo assim, ele tem que ter uma boa explicação pra fazer uma transformação. Exato. Então, assim, só porque mudou o roteirista, não significa que o cara tem que desconsiderar o que passou, sabe? Só que isso acontece desde os anos 90, isso já acontece, né? Hoje em dia tem acontecido mais... Mas desde os anos 90 já acontece. O roteirista entra, ele quer, tipo assim, eu vou deixar minha marca. E aí ele desconsidera coisas que não dá pra desconsiderar, né? É diferente do retcon. Mas... Vale citar outro autor que também faz muito sucesso, e eu gosto até, trabalhar na Marvel, que é o Bendis. Tanto o Deadlock quanto o Michael Bendis, eles trabalham... Eles marcaram bastante a Marvel nesses anos de 2010, vai? O Bendis ainda mais, porque ele trabalha com outras franquias. Mas eles têm só cronologia pessoal, onde eles modificam, aumentam, diminuem poderes de outros personagens, modificam detalhes de história para caber naquela história que contar, ao invés de tornar uma coisa mais orgânica. Contar a mesma história, mas de uma dando uma explicação um pouco melhor, um pouco mais plausível. Uhum. Verdade. Mas então, mais algum comentário sobre histórias em si? Ah, só mais um, então, que na verdade essa saga do Dente Vermelho, ela encerra na Amazing número 800. E da Amazing 801, o Dan Slott escreve a sua última história, e que é uma história bem lúcida, sabe? É uma história, tipo, que fala sobre a importância do Homem-Aranha, que fala sobre o Homem-Aranha dentro de um aspecto mais da intenção do personagem enquanto super-herói, assim, que eu acho que é uma baita revista, assim, achei uma das melhores coisas que o Slott fez ali durante toda essa levada dele de 10 anos, foi essa revista de saída dele, assim, que ele foi totalmente despretensioso, sabe? Ele simplesmente respeitou o legado do personagem sem querer. Mesmo que na edição anterior ele tenha matado um personagem central de maneira irresponsável e fútil, na minha opinião, eu acho que na 801 ele fez uma história muito bonita, assim, e que, enfim, poderia estar numa coletânea de histórias sobre por que que o Homem-Aranha é esse personagem que a gente gosta, sabe? Essa revista aí... Ele mostra a essência, né, do Homem-Aranha e pelos olhos de uma pessoa comum. Uma pessoa comum que se sente inspirada no próprio, nesse herói que ela sabe que existe e encontra vez ou outra pela cidade. É tipo um cara, um fã antigo do Homem-Aranha, explicando para um fã novo, que no caso seria a filha dele, o que é o Homem-Aranha. Legal, isso. Mas bem legal. O desenhista é outro também. É o Marcos Martin, né? Marcos Martin, que não tinha trabalhado nesse momento, durante essa fase final do personagem. Muito bem. E aí depois então, termina, e aí, né? Assim... fez o Arangedon. Ah, depois que ele saiu do roteiro oficial, ainda tem alguns resquícios que ainda não vieram aqui pro Brasil, mas virão em breve, que eu não li. Então, o que virá pela frente? Uma coisa que a gente não falou é que, assim, ele... antes de fazer Spider-Verse, essas coisas, ele esteve envolvido no roteiro daquele jogo Shattered Dimensions, né? Não sei se ele esteve só envolvido ou se ele era o roteirista do jogo mesmo. Ele é acreditado como roteirista do jogo e ele também está envolvido com o roteiro do jogo do PS4. Exato. Mas assim, eu do Play 4 também, né? Mas eu tô citando o Shattered Dimensions, porque ele é justamente um jogo que você tinha quatro realidades, né? O vamos dizer assim, o clássico, o Ultimate, o 2099 e o Noir. E meio que Spider-Verse tá ligado com isso de múltiplas dimensões, né? Então, às vezes já tava ali plantando alguma ideia na cabeça dele desde essa época. É um jogo bem legal. E assim, fazendo um balanço geral, eu, igual eu falei, né, eu não li após Aranhaverso, mas então eu vou falar só em cima do que eu li. Pra mim, assim, o Dan Slott, ele tem esse problema de escrita que a gente ficou falando o programa todo aqui, né? Ele tem uma dificuldade grande de encerrar os arcos dele, que normalmente são feitos de forma corrida. Me incomodava um pouco a forma dele escrever as revistas, sabe? Não sei, eu acho que era sempre muito... Acho que era muito simplista, sabe? Os diálogos, as resoluções das coisas e tal. Então, assim, sempre parecia ser uma ideia boa que acabou sendo mal executada, sabe? Tipo, poderia ter sido melhor? Eu sempre tive essa sensação enquanto eu lia as revistas dele. Então, acho que de fato, assim, a única coisa que eu gostei mais foi a fase do superior. Por conseguir ler ela desvinculando do que veio antes e depois, sabe? E Spider-Verse pela diversão de ver todos os aranhas juntos. Não significa que eu não gostei do resto, mas assim, eu acho que o restante que ele escreveu é tipo o mínimo que um roteirista deveria escrever, sabe? Tipo, não chegou a ter nada que se destaca, sabe? Tipo, nossa, essa história é muito boa, sabe? Não lembro assim de nenhuma que eu colocaria na parte que eu li, né? Então, no geral, eu não li a fase do Straczynski, eu não posso comentar sobre ela, mas das outras fases que eu li, eu acho que, infelizmente, a do Dan Slott acaba sendo a mais fraca aí de todas até hoje. Então, é isso. O que vocês acharam? Ele ficou... Nota pra fase. É, tô acostumado com isso. A nota é a média de todos os trip views lá. Então, quando tiver o trip view, dá 800, aí a gente tira a média de tudo. Vou somar, hein? Ah, mas o Eric faz isso em 2 minutos, ele manja dos Excel aí. Se eu não tivesse, eu tenho uma planilha antiga lá que tinha as notas, né? Só que parou em um momento. Se ela tivesse atualizado até o último programa, não precisava nem fazer conta, era só selecionar, que já aparece no rodapé do Excel a média. Não precisa nem fazer nada. Eu tava vendo aqui, conversava. Na verdade, o Ilha das Aranhas foi o momento que eu voltei a ler o Homem-Aranha. E eu comecei a gravar mesmo os reviews na época do Alpha. Então, assim, o que eu li, o que eu posso falar com pouca base no que tava vindo antes, né? Coisa há muitos anos atrás, e a minha memória acho que é muito próxima da do Eric, na verdade, né? Então, é o grupo inteiro, relaxa. Então o meu embasamento é muito só no, na verdade, né, a minha base do Homem-Aranha é o Dan Slott, né? Então, lógico que, né? Que tristeza. Lógico que graças ao Aracnofan eu fui obrigado a ler outras coisas que bem interessantes também. Dan Slott não seja interessante, mas então eu tive outros contatos aí que dá pra ter um. Com pontos de vista diferentes, né? Então, pra mim, por vai, novo, de aranha, pra mim, ela tem realmente. Resumindo, eu acho que o Eric falou, que eu já falei em algum momento, eu acho que resume bem, né, toda a obra do Dan Slott, é isso. São ideias boas, não todas, né? Volta e meia ideias boas, executadas de maneira meio porcas, assim, meio levianas, não sei, de qualquer jeito. Ou, né, talvez em muitos casos, culpa de influência de editores até, cagadas em alguns aspectos. Talvez ele até quisesse fazer diferente. Podia, tinha que voltar com o status de personagem. Não queriam que mudasse, né? Então fica difícil se falar que é culpa dele, porque, né, não tá lá por trás dos bastidores da Marvel. Mas já que ele assina e assume, né, em parte, culpado do ditado, talvez em menor quantidade, de algumas boas, que é o personagem. Eu acho que não dá pra falar que essa fase é toda ruim. Ele falou, é tempo. Se tivesse dado um movimento, melhor teria manter leitores, né, antigos ou até mesmo novos interessando. Resumindo aí, era o que tinha pra hoje e acho que tá forma na média. Pegando o gancho de vocês aí sobre o Slott, ele ter boas ideias e não saber escrever. Eu acho que ele meio que passou esses anos todos no emprego errado, porque com esse conhecimento de cronologia dele, tendo boas ideias, ele podia ser editor, né? E o trabalho do editor é basicamente isso. É ajudar os roteiristas a ter ideias e dizer o que pode e o que não pode com relação à cronologia. Mas é que tem o lance do poder do editor, né? Ele é um cargo de poderes. Você tem que alçar esse cargo. Por isso que ele não conseguiria entrar como editor. Mas seria um trabalho muito mais proveitoso, talvez. Proveitoso. Quem sabe daqui a alguns anos, né, de repente, não tem uma notícia. Sim, e pra mim, assim, a fase do Slott, ela teve um monte de coisas ruins pra mim. Algumas boas, mas que pra mim não compensam a parte ruim, infelizmente. E eu acho que, assim, um dos grandes problemas do Slott é que, em algum ponto, ele concluiu que ele venderia melhor as revistas se ele deixasse os fãs bravos, de propósito. Exatamente. Cara, eu ia falar disso. Eu acho que foi nesse ponto que deviam ter tirado ele do título. Mas aí... Deixa eu só pegar um gancho no que você tá falando. O Dan Slott, ele chegou num ponto... Eu tô falando Dan Slott, mas talvez seja até uma coisa alinhada com a Marvel e tal. Eles vendiam revista na polêmica. Entendeu? Tipo, todo mundo ficava assim, meu Deus, como assim? O que que esse cara tá falando? Deixa eu comprar aqui pra ver, sabe? É, que assim, né, diferente do Brasil, né, lá fora também existe pirataria e tal, mas assim, a galera já paga um Comixology, já paga alguma coisa, ou outro site que seja e tal, então assim, o cara acessa ou compra pra ver, sabe, o cara não é igual a gente, você não vou nem gastar meu dinheiro, vou baixar na internet pra ler, não, o cara vai lá e compra e tal, então ele ganhou muita venda de revista na polêmica, e uma informação a mais aqui, a venda de revistas com o Dan Slott na frente, ela subiu. Tinha algumas pesquisas que mostravam. E, tipo assim, não é que ela subiu no início por causa da polêmica e depois caiu. Não, ela vendeu mais do que antes, entendeu? Então, assim, o Dan Slott ficou 10 anos escrevendo porque as revistas dele estavam fazendo mais dinheiro do que as anteriores, sabe? Principalmente na fase superior. Então te interrompi só pra dar informação. Acho que foi com o superior que ele começou com isso mesmo. Exato. Eu sou... Eu só queria citar um ponto que eu acho que talvez corrobore com essa noção, e que realmente a Marvel estava bem alinhada com essa ideia, é a ideia do Império Secreto, né? Você colocar o Capitão América, um agente da Hydra, e já falar que não é, tipo, não é outro personagem, ele não tá sendo controlado, né? Eles já lançaram isso logo de cara, né? Meu, eles estavam caçando polêmica aí, né? Cara, então, eles inventaram que, na verdade, a Hydra ganhou a Segunda Guerra e que aquele era o verdadeiro Capitão América e que a realidade do universo Marvel foi criada pelo Cubo Cósmico. Depois eles desfizeram tudo, né? Mas isso, eu acredito que é isso. Como eles vendem, vamos incentivar essa todas. Pode terminar. Bem, é isso. Eu acho que assim, o Slott, ele começou aquela fase dele no Brand New Day, era até uma fase legal. Eu acho que o problema é que ele ficou a tempo demais nesse título. É. Uhum. Talvez se tivesse ficado menos tempo, talvez até fosse uma fase mais bem vista, mas infelizmente, é isso, né? É uma fase que se estendeu demais. Breno, quer falar? Ah, eu acho que eu falei, já meio que tem uma opinião, assim, sobre... Eu acho que o Slott fez coisas que podem ter sido interessantes, assim, mas não foi o suficiente, entendeu? Foi tipo... bem aquela coisa de ele querer fazer histórias mais grandiosas do que ele realmente conseguia, sabe? Então, acho que por mais que ele tenha trazido até novas condições para a mitologia do personagem, eu não sei o quanto que isso é tão válido assim, sendo que o que mais clama e reclama o leitor é que o personagem não volta às origens. Ou ele não consegue... Uma parte dos leitores reclama que ele nunca volta realmente às origens, enquanto outra parte dos leitores, que daí eu também me incluo, reclama que o personagem não consegue se desenvolver. Mas ele também não consegue se desenvolver porque às vezes ele é desenvolvido de maneira descabida também, de maneira, sabe, arbitrária, e o pessoal só faz. Enfim, então... Pra esse Dan Slott aí, eu dou uma nota 6. Então, eu concordo, como eu falei, ficou na média. Também minha nota. Minha nota pra ele é 5, é bem sininha da média mesmo. Então, ó, eu tô revendo tudo, tentando fazer. A gente vai dar nota mesmo? Um retrocesso, uma rememoração da minha relação com o personagem Homem-Aranha. Eu já falei que comecei a ler na Saga do Clone, li algumas coisas antes, depois, mas comecei com a Saga do Clone. Eu gosto da Saga do Clone, eu gosto do que vem depois. Eu não gosto daquelas histórias da Homem-Aranha Premium. Eu não gosto do início da fase do Homem-Aranha na Panini. Eu vou gostar só quando chega no Straczynski. Eu gosto da fase do Straczynski, salvo aquela história lá da Gwen que realmente lá não deu. Aí eu parei de ler com One More Day. E fui voltar com o Dan Slott. Eu acho que o Dan Slott, ele faz uns... Ele, realmente, como um argumentista, ele funcionaria muito melhor do que um roteirista. Ele faz umas retomadas de cronologia, tá? Traz personagens antigos, de uma forma ou de outra, tenta reinserir eles na cronologia e tenta também criar personagens novos. Personagens que eu gostei, como o Agente Venom, eu gosto pra caramba, eu acho muito melhor do que o Venom. Eu gosto do Flash e de outras pessoas que foram surgindo... com o passar, o Alpha realmente não colou, mas enfim. E ele tem esse problema de começar sagas e terminar não muito bem. Eu não gosto dos... umas coisas que eu sempre falei, desses spoilers que eles soltam, que eles são... eles contam realmente o que vai acontecer depois, sem necessidade. Mas na média, eu sinto que eu gosto. Eu gostei bastante da fase do personagem. Eu gostei do Dan Slott escrevendo o Homem-Aranha. Talvez isso me coloca fora dos fãs do Homem-Aranha, porque eu gosto do Straczynski, eu gosto da fase do Clone e eu gosto do Dan Slott. Então, eu fecharia a fase do Dan Slott com 7,5-8. Bem feliz. 7,5-8 gritos do Clash. Você sabe que você grava tip view e tal, e esse tipo de declaração dá justa causa, né? De boa, vocês que precisam de gente pra gravar. Não. Olha só, eu tô brincando, eu tô brincando. Ainda bem que se fosse pra me chamar pra substituir, eu teria péssimas notícias pra vocês. Que eu também gosto da fase do Stravinsky. É, eu não li, eu tô falando isso, mas eu não li a fase do Stravinsky. Ele tem que dar nota, então deixa eu ver. Ele escreveu por quanto tempo? Foi... Uns 11 anos. É, 10 anos, né, que a gente tava falando, só que desses 10 anos tá a fase desde dos 2 anos lá, que foi... Foi junto com os outros, né? Ah, tem aqui a data da revista da Panini lá que a gente tava falando. É, no Brasil é desde 2012. 2000 e? 2012, né? No Brasil. Então, de 2012 a 2019, 7 anos. O superior durou cerca de... Foram 18 edições, 19, então foi um ano e meio. Então, de 7 anos, eu devo gostar, no somatório, de uns 2 anos e meio, por aí... Eu tô fazendo a média, tipo assim, o que, que eu gostei, o que, que eu achei mais ou menos. É, não, mas eu acho que eu concordo com o... Não, não concordo não, eu ia falar que eu concordo em ficar em 5, só que mesmo as histórias do Dan Slott que eu gostei, eu achei que poderia ser melhor escrita, sabe? Então, sei lá, vamos supor, eu gostei da metade, eu daria um 5. Eu gostei menos da metade, mas considerando que eu gostei da metade, eu daria um 5. Só que é mal escrito, eu vou dar um 4. Pra ela, o que deixa a fase do Dan Slott com uma média de 5.7, que é uma média 6, né, arredondando. Então, acho justo. Ok. No sufoco aumentar essa média. Assim que... Se não fosse você, tinha caído. Então fica aí entre 5,5 e 6 aí a média, né, 5.7. O que, assim, sinceramente, é uma média bem ruim para um roteirista, né, se parar pra pensar que, sei lá... Vai fazer ainda, isso pra um Stan Lee, pra um Roger ainda Stern. Mais se, e... ainda mais se considerar que o cara teve a oportunidade de muito tempo de fazer histórias muito boas. Exatamente. Bom, então eu acho que é isso, assim, a ideia de fazer esse programa, ela surgiu justamente por estar acabando esse mês, né, de março de 2019, a fase, aqui no Brasil, a fase do Dan Slott, né? A gente fez esse apanhado geral. É até interessante que, assim, a gente gravou o Tweepcast sobre a... Guerra Civil, esse daqui meio que foi o do pacto, né, o pós-pacto ali, e a fase do Dan Slott inteira, sendo que a gente tem os programas gravados do Superior e do Spider-Verse nesse meio tempo, né? Então é meio que a gente tem programa da Guerra Civil original até o final da fase do Dan Slott, né? A gente cobriu essa área toda aí pra... Às vezes a pessoa não leu, ela pode ouvir os programas para conhecer mais ou menos o que aconteceu com o personagem aí nessa fase, né? É semelhante com o que a gente fez da Saga do Clone, né? A gente fez a Saga do Clone, depois fez do Ben Reilly, depois fez a volta do Peter, né? Então, enfim, só uma curiosidade, caso quem tá ouvindo não saiba desses programas, você pode acessar o site lá, porque o Tweepcast é um... Tudo não, pelo menos alguns vão estar. Esses da Saga do Clone não precisa. E lembrando, assim, acessar o site, que, porque esse podcast é do site aracnofan.com.br, que é site dedicado ao Homem-Aranha, né, o universo do Homem-Aranha em geral. E hoje, né, o carro-chefe do podcast está sendo... O carro-chefe do site está sendo os podcasts, né? Estão sendo os podcasts. Então, toda quarta-feira a gente tem o Tape View Classic, em que a gente comenta histórias antigas do Homem-Aranha. Toda sexta-feira a gente tem um Tweep View, que a gente comenta histórias atuais do Homem-Aranha e outras coisas, né? Sem contar que a gente fala bastante sobre os outros personagens, né? As outras séries mensais que orbitam o Homem-Aranha. Exato, que é, por exemplo, a Gwen, o Spider-Man, Deadpool, Venom, né? Só essas maravilhas. Só diversão e alegria. E até os campeões. E além os campeões, tem o Miles. É, campeões é bom. É verdade, verdade. Tem razão. E aí, na última semana do mês, nós não temos nenhum desses dois programas, nós temos o Tweepcast, né? O Tweepcast é mensal na sexta-feira da última semana do mês. E nas outras semanas, toda quarta e sexta, tem esses que eu citei. E além disso, nós temos também um padrinho do Aracnofan, né? Onde quem quiser e puder contribuir com algum valor mensal lá para ajudar a pagar hospedagem do site e tudo mais, pode contribuir. Ajudar a pagar o Uber para chegar na gravação. Exato. Olha ali. A partir de R$1, né, qualquer valor lá, e de acordo com o valor tem algumas recompensas, como participar de alguns programas, receber o programa antes, enfim, tem, acesse aí no post, tem o link do Padrim, lá você pode pegar mais informações. Teve alguns sorteios já, né? Já teve. É, todo mês a gente tá fazendo sorteios entre os apoiadores, né? Aí algumas revistas, às vezes tem algum item diferente também. E além disso, temos as redes sociais, né? Instagram, Facebook, YouTube e tal, tudo arroba Aracnofan. Só acessar lá que você pode seguir a gente, certo? Sim. Então, acho que podemos fechar por aqui, né? Eu não falei que eu já briguei com o Dois Lotes no Twitter, mas isso deixa pra depois, né? Agora? A essa hora do programa vocês vão falar isso? Caralho. Na verdade, eu só perguntei se não tava na hora dele sair e ele ficou, ah, como assim? Eu que... Ele meio que teve uma postura de, tipo assim, eu sou dono desse personagem, sabe? Eu falei, ah, deixa pra lá. Foi em que época isso? Que fase que ele tava aí? Foi depois do Superior. Foi quando mudou pro... Ou foi depois do Spider-Verse, não sei. Foi ou quando mudou pra Novíssima Marvel ou quando mudou pra... É, all new, all different, Marvel Now. Só. Você sabe que você pode ter sido culpado, então, dele pegar a pique e falar, não, vou ficar mais 5 anos. Putz. Pior que ele já falou no Twitter justamente isso. O pessoal falando pro Excel que dá força pra ele continuar. Descobrimos quem foi o culpado. Caramba. Eita. Mas não foi esse, sabe? Eu falei com ele, tipo, ah, legal, tal, mas, né, seria interessante ter a variação aí de roteiristas. Eu falei alguma coisa nesse sentido. Não foi tipo assim, sai, seu bosta. Não foi isso. Mas aí ele... Enfim, eu elogiei e falei que tava bom, sabe? Ele falou, ah, esse tipo de elogio, na verdade, é elogio, é um xingamento velado. Eu falei, ih, rapaz, que eu fui uma. Chega, vai, vamos chegar no lugar nenhum. Ele saiu, demorou, mas saiu. O Eric, mas nosso, então é nosso paladino aí, conseguiu tirar o tempo. Demorou, então é isso, conseguiu. Fechamos. Fechamos, até a próxima. E tenham fé. Que vocês conseguem tirar os roteiristas que vocês não gostam. Só xingar no Twitter. Até mais. Xinga muito no Twitter, né? Falou pra vocês. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite mesmo.